Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu me curvo ante a casta superior. Aqui é o Ernesto Belotti e Alexandre, você podia trazer um cafezinho, por favor? Muito bom! Boa, boa, boa. Aqui é a senhora Tucano e eu sou engenheira, porra! Ah, é isso aí! Bom. Aqui é o Azaghal e eu fiquei com preguiça de fazer conta. Tem que fazer outra conta, cara. Muito bem, nerds! Estamos aqui para fazer mais um Nerdcast de Profissão e hoje vamos falar da engenharia civil, rapaz! É aquele cara que se a casa derrubar, o Estado pode matar a família toda do engenheiro, não é isso? Assim dizia o Código de Hammurabi. Coitados dos engenheiros do passado. Puta que pariu. Vamos falar com dois jovens engenheiros aqui. A senhora Tucano está estreando no Nerdcast? Sim, é ela mesma, a senhora Tucano, engenheira civil, porra! O Ernesto não é tão jovem assim. Não é, já não é tão jovem, já passou. Eu assim, né? Não quis interromper e tal, mas eu já passei dos 40, digamos. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mês e caia lá da Zona Nerdcast! Vamos! Azaghal, temos um recado da Galápagos Jogos! Olha, olha aí, estão lançando um novo jogo chamado Quarriors, Azaghal! Olha aí, é o esplêndido estratégico jogo no caos dos hexaedros. Hexaedros que são dados de seis lados. Ah, peraí, hexaedros. Hexa de seis, edros de... Dado. Cubos, hexaedros são cubos. Cubo é um hexaedro, olha aí, muito bom. Basicamente é um jogo de combate de dados, Azaghal, com 130 dados na caixa. Olha aí, que beleza, cara. Com essa jogabilidade inovadora, que é essa mecânica de dice building, que é a construção de dados, que no Nerd Office que a gente anunciou esse jogo, eu li dice bullying, que não faz sentido nenhum. Mas seria interessante, eu acho. Mas ficou engraçado, e o pessoal da Galápagos gostou também, achou engraçado, e eles falaram assim, porra, vocês me deixaram curioso, eu gostaria de ver um jogo de dice bullying. O que seria? Acho que a gente pode trabalhar nessa mecânica com eles. Podia, né, Lachar? A regra do dice bullying. Como é um dice bullying? Dice bullying, você pega o dado e joga. Né? Joga no gordinho. Joga no gago. Oi, gordinho. Tá, no gago, no fanho. Que presa, língua presa. Que trava! Que horror, cara. É dice bullying. Dice bullying. Não, não é isso, é dice building. A gente vai construindo os seus dados e você joga com esse equilíbrio maneiro entre sorte e estratégia, certo? Pra 2 a 4 jogadores, bem engraçado, com ilustrações incríveis. Tem também um deck de cartas e tal. Muito bom, clique aí no link do post pra você comprar. Muito bom. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. E a Nerd Store, Azaghal, está com tudo no Natal 2014! É, isso aí, Jovem Nerd, você não sabe, mas a Nerd Store agora tem games. Games! Então, por exemplo, você quer dar um presente de Natal, um jogo, um game. Aham. Quer dar um game pra alguém? Sim. Você pode comprar um game na Nerd Store. E aproveitar. E aí você economiza o frete, bota o game dentro da camisa. Bota um monte de... Sabe? Tá, o game protegido. Exatamente. E temos novidades, olha. Estamos com lançamentos de games. Certo. Far Cry 4. Olha isso, caraca. Super lançamento. Muito esperado, dos jogos mais esperados do ano. Far Cry 4. A gente não fez o Netplay de Far Cry? Vamos fazer. Não, a gente já fez. Do 3. É isso, e foi maneiro. E agora é o 4. 4 vai ser maneiríssimo, cara. Temos também Assassino Kleber, trademark dos irmãos Pavlov. Assassino Kleber Rogue. Rogue, que é o lançamento do Assassin's Creed para a geração PlayStation 3 e Xbox 360. Exatamente. E muito em breve, talvez quando você estiver ouvindo esse programa, já esteja na Nerd Store, o Assassino Kleber Unity. Unity. Que é a versão para os novos consolos. Né? Os novos consolos, exatamente. PS4 e Sony. Além disso, Azaghal, camisetas, temos novidades? Muita novidade, eu tenho a camiseta Batman Skull and Bones. Cara, essa ficou muito irada. Ficou foda, muito Batman irada. Caveira com dois ossos cruzados, é. Muito maneiro. Temos a camiseta do Huff Connor. Oh. Você que leu o livro, que sentiu na alma... que é esse livro. O que é ser o devoto de Ralph Gunner no Santo Pé Descalço. Você tem que ter essa camiseta muito com bom. O símbolo do Garoto Cabra. Sim. Inclusive, se você não tem, você tem que ter esse livro. Cara, as pessoas estão se definindo agora em antes e depois de ler A Lenda de Ralph Gunner. Olha só que modéstia. não, olha só. Mas é o que eu tô ouvindo. Mas é que muita gente fala assim, cara, a minha cabeça explodiu. Muita gente. Se você for lá no Scooby, todas as resenhas, a galera fala que a cabeça explodiu, que é muito maneiro, que tá maluco pro volume 2. Aliás, João, são volume 2 de 2015. Vocês estão perguntando quando é que vai sair? 2015, sai volume 2. Chicote não vai, não. Chicote não é. Reclame lá com o Leonel. Mas o fato é o seguinte, A Lenda de Ralph Gunner é um excelente presente de Natal pra você dar pros seus amigos. Exatamente. Porque é um livro que faz as pessoas explodirem a cabeça, certo? Então é um livro que vai deixar teu amigo agradecido. Caraca, obrigado por você ter me apresentado essa história fantástica. Exatamente. E é barato pro tipo de explosão de cabeça que ele proporciona, sim, entendeu? Sim. É um livro que tá com preço bom. Ele entra na parada Amigo Oculto agora, final de ano. Pô, ele entra no... Qual é a cota do Amigo Oculto? R$50, não é isso? É, por aí. Não é isso? Ele entra na cota. De 20 a R$50, não sei quanto. Mas menos que isso, só é bala juquinha que você dá. Exato, né? Que, com essa inflação fodida que tá aí. Mas nem é R$50 o livro, não é mais barato que isso. Ele entra entre 20 e 50. É, exatamente. Mínimo 20, máximo 50, Ralph Gunner. Cara... E não, tem uma promoção, inclusive, na Nerd Store. Uh-huh. Você compra 6 e paga meia dúzia. Tá bom. Aquele negócio, mulher bonita não paga, mas também não leva, né? Olha só, é o presente pra toda a família brasileira. Ah, muito bom. Cara, esse livro está esgotando. Tá, tá mesmo. Tá mesmo. Então, se você quer garantir o seu, quer presentear alguém, essa é a hora. Olha só, e se esgotar antes do Natal, não vai ter reposição a tempo do Natal. Foda-se. Não vai ter reposição. Foda-se, se fudeu. É vai isso. Ter reposição, mas depois mas você do Natal, se fudeu. Ano que em janeiro. Quem vai dar o livro de carnaval pra alguém? Que merda. Cara, a Lenda de Ralph Gunner é o melhor presente de Natal que você pode dar pro seu amigo ou pra você mesmo. Além dos games, camisetas, canecas e tudo mais que você encontra na nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 23 minutos e 15 sacos de cimento. Muito bem, Azaghal, quero agradecer a todas as pessoas que doaram sangue. Primeiro, um pedido de doação para o Evaldo Milani. Clique aí no link para você saber mais informações. E agradecimentos a Adriana Rocha, Arthur Santos, Bruna Silva, Celso Ribeiro, Daniel Silveira, Edmar Godoy, a equipe da Certo Internet, muito obrigado. Everton Rodrigues, Fábio Lima de Souza, Francisco Fonseca, Geraldo Neto, Jairo Ascioli, Josué Durval, Martinha Passos, Rafael Albani, Rafael Schieber, Renata Amaral e Silvio Luiz de Carvalho. Muito obrigado por doarem isso aqui essa semana e salvarem vidas. Temos também a galera que doa cabelos. Sei. Mas o robô não voltou com o nome que eu pedi. Colocou aqui agora nerd no corte pelo bem de outrem. Olha aí. Mas não é isso, não. São os nerds que cortam o cabelo e doam os seus cabelos para fazerem perucas para pessoas que precisam. Exato. Mas a parada é Escalpo Solidário. Esse escalpo é o nome. Escalpo Solidário, vou tá até bom. Escrever aqui na pauta. Escalpo Solidário. Aí. Entre parênteses, não mexer. Renata e Simone de Almeida Araújo, não sei se são duas pessoas com o mesmo sobrenome. Temos a Raíssa Marques, a Júlia Hessel, temos a Camila Nabuco, dona Sô, Ana Carolina Knutsen, Amanda Gil, Soraya Arbex, Pedro Cícero e Vanessa Masco. Foram muito todos bom. Juntos com esses sobrenomes diferentes. Doar cabelos. Muito obrigado. Fazendo muito escalpo bom. Solidário. Arte dos fãs, nerds. Temos o Ralph Gunner por Gabriel Garcia. E além disso, o Yuri Perkowski mandou aqui uma série de desenhos da galera do Deathcast Cyberpunk, de RPG de Cyberpunk, com o motivo Western. Olha aí, ele fez uma adaptação de cada personagem. Muito bom. Além disso, muito obrigado pelos Ozobs. Toda semana tem Ozob. Impressionante, muito bom. Continue mandando arte dos fãs. Fábio Pereira, 34 anos, gerente de TI, Cotia, São Paulo, Azaghal. Acompanho a trajetória de vocês desde junho de 2009, o Nerdcast 164 Terminator. O tema desse Nerdcast 440 vem muitíssimo bem a calhar, pois recentemente ingressei no curso técnico de radialismo. Olha aí. Dois temas que me tocaram profundamente foram os dos equipamentos, hardware e software, e a questão da influência de vocês, podcasters consolidados na chamada podosfera, influência que vocês possuem em relação aos ouvintes. Quanto ao equipamento, eu tenho usado o GarageBand, e o microfone do próprio Mac, o modesto MacBook White 2010, com resultados bastante satisfatórios. Agora, fiquei interessado em comprar o Wiretap Studio e um bom microfone, pois pretendo manter a plataforma Mac para os trabalhos do curso e eventuais incursões da Podosfera. Bom, a gente tem um aviso importante. É verdade, é importante dizer que é o seguinte, o Jurandir Filho, que nunca vem com uma boa notícia... Nunca vem falar de dinheiro, não. É sempre uma desgraça. Avisou, mandou avisar que o Wiretap vai ser descontinuado. Nossa, não acredito, cara. Quer dizer, ele ainda existe, ainda pode ser baixado e tal, comprado. Se você usa o Mac e o sistema OS, antecessor ao Yosemite. Isso. Certo? Não vai funcionar no Yosemite. Eu não sei porque eu não testei, nem quero testar e me fuder. Me falaram que não tá funcionando, não sei. É, é assim, eles falaram, não tem mais upgrade. Eles não vão mexer mais. E é quando isso. Mudou de um sistema pro outro, ele já demorou pra funcionar, lembra? Eu lembro. Então agora, é essa a notícia. Então se você tem um MacBook que não tem o Yosemite ainda e você não pretende fazer upgrade e tal, ok, vai funcionar. Agora se você tiver o MacBook e você quiser usar o Yosemite, putz, aí você tem que pensar. E agora? Eu não vou poder atualizar essa porra, nunca mais. Não, meu computador vai ficar como tá. A não ser que a gente descubra um programa melhor, um sucessor do WireTap que funcione. Os clientes pediam fazer um programa. Vocês querem fazer? Um programa que grave e que seja melhor que o Skype. Esse é o maior sucesso da podosfera. Já tem até o nome, pode gravar. Pode gravar! Jordan Tabosa. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. 27 anos, estudante de jornalismo em transição de emprego de recepcionista de hotel para monitor de câmeras de seguranças e alarmes em geral. Olha isso! Mas ele gostaria de ser radialista. Caraca, mas que coisa específica. Ele fica sentado com uma rosquinha e uma caneca. E fica aqueles sistemas que tocou alarme, ele olha no monitor. Ih, o que aconteceu? Essas empresas de segurança. Sim. É isso que ele tá fazendo. Mas será que no mesmo hotel que ele era recepcionista? Acho que tá sendo o hotel. Putz. É uma pena. Gostaria de dar um parecer sobre o quadro A Leitura de E-mails. Que foi discutido no último Nerdcast se era necessário, se era atrapalhava o conteúdo de quem escutava pela primeira vez. Que foi de babaquice. Jurandir, que ficou de merda, porque ninguém escreve, ninguém ouve, ninguém escreve. Aí ele fica, ai meu Deus. Ele diz o seguinte, acho importante e válido. Chupa, Jurandir. Foi a partir deste quadro que eu resolvi ouvir todos os Nerdcasts já publicados, diz ele. A partir do quadro de e-mails, é isso. Ele vai explicar aqui. Acontece que eu resolvi começar a ouvir o Nerdcast por indicação de um amigo. E quando passei pela parte da leitura de e-mails, no primeiro programa que ele estava ouvindo, me senti deslocado e pouco compreendi o que estava sendo comentado. Olha aí. Perdendo as piadas e tudo mais. Essa é a desvantagem. 12,5 segundos de Jurandir. Entendeu? Daí resolvi ouvir o programa anterior e a situação se repetiu no mesmo quadro. Ou seja, ele ouviu um programa, entrou no loop. Não entendeu nada. Aí ele, não tô entendendo, vou ouvir o programa anterior. Anterior. Ele ouviu o programa anterior, ele não entendeu nada. Resultado: resolvi baixar todos os Nerdcasts. Olha aí. E ouvir desde o primeiro. Nossa. Era isso que a gente queria, funcionou perfeitamente. Funcionou, né? O cara baixou todos os programas. Isso, cara, a leitura de e-mails. De filho, que não tem de porra nenhuma de internet. É a prova viva da cauda longa funcionando. Olha aí. Isso é cauda longa, cara. No seu cerne. Sim. Cara, ouviu um programa em 2014 e resolveu voltar pra 2006. Olha aí. Pra não... ouvir tudo e entender a parada. Muito bom. Toma aí. Eu vou fazer um curso, vou dar aula na Mackenzie sobre cauda longa e podcast. Olha só. A gente tá aqui na leitura de e-mails, né? Certo. Então vamos provar que a leitura de e-mails é eficaz? Vamos. Tem uma hashtag quebrar o Twitter do... Jurandir Filho. Então todo mundo que estiver ouvindo essa leitura de e-mails e que concorda que leitura de e-mails é algo dinâmico, vivo, e que faz diferença na vida das pessoas, deve twittar @JurandirFilho. @JurandirFilho. Chupa meu e-mail, Jurandir. Ai, não vai entender nada. Os melhores tweets com a hashtag chupa meu e-mail, Jurandir, eu vou ler aqui na semana que vem. E eu vou mostrar mais uma vez como é importante a leitura de e-mail. Ah, excelente. Ah, o cara escreve mais alguma coisa se ele quiser. Isso, ele pode escrever só isso, que já é o suficiente. Mas se ele quiser botar mais alguma coisa, algum carinho pro Jurandir, fica à vontade. Beleza. Continuando o e-mail do nosso amigo aqui de Fortaleza, que é a terra do Jurandir, inclusive. É, exatamente. Ele baixou tudo e ouviu todos os Nerdcasts, uma média de 2-3 programas por dia. Nossa. Não fazia muita coisa nesse hotel, né? Levou, e agora vigia. Vigia. Chefe Wiggle da esquema de segurança vai ser. Levou 2 meses até ele igualar. Até ele ouvir todos os programas anteriores. Até chegar no atual. E a leitura de mesmo passar a fazer sentido na vida dele. E ele continua, isso me deixou tão viciado. Cara, que plano perfeito. Como o cara que não tem visão, não tem visão nenhuma, que escolhe pro Egito quando tá tendo uma guerra civil no país. O cara que não tem visão de nada. Que, olha aqui, ó, presta atenção, Jurandir. Eu sei que você escuta o Nerdcast pra copiar. Isso me deixou tão viciado nessa mídia que atualmente acompanho cerca de 6 ou 7 podcasts. Olha que legal. Nem todos semanais, tendo 3 como meus preferidos. Em primeiro lugar, of course, o Nerdcast. Ai. Vale lembrar, está escrito aqui, que eu nunca sequer ouvi o Rapadura aqui. Ah, pronto, era isso que você queria. Sei lá como se escreve isso. E nem pretendo começar a ouvir agora. Oh, que isso. Afinal, não tem leitura de e-mails. Continue com excelente trabalho. Espero babar aquele negócio. Muito bom, muito bom. Rodrigo Ramos, 28 anos, publicitário, Brasília, Distrito Federal. Olá, Nerds. No último Nerdcast vocês falavam sobre bastidores de podcast. Uma coisa me chamou a atenção. Quando o Léo Lopes contou a história do brasileiro, que morava do outro lado do mundo, estava em depressão, tereré, aquele negócio todo, e os podcasts brasileiros salvaram a sua vida, me fez lembrar como o Nerdcast entrou na minha vida. Eu era um simples intercambista em Dublin, a cidade que tanto adora vocês. Aí, galera de Dublin! Porra, sabia que eu tinha fãs em Dublin? Tem uma galera em Dublin, pô. Mó galera? O Tucano não foi tomar cerveja com os caras todos lá? Olha tem aí. Tem uma galera, sempre. A galera de Dublin. Vou marcar. Escrevam, Jurandir Filho, chupa meu e-mail de Dublin. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, pra gente controlar as hashtags. Isso, isso. E depois você manda um abraço pra ele de Dublin. Um abraço de Dublin, tá certo. No período do inverno, aquele frio e um perrengue grande pra arrumar grana, consegui um trabalho pra segurar a placa na rua. Caraca, homem de sanduíche. Eu ficava próximo a um shopping bastante grande, segurando uma placa com propaganda de uma loja de suplementos alimentares. Aí, whey. Caraca, em monstro. Dublin. Em monstro. Dublin. Vem, monstro. Vem, monstro. Geralmente trabalha-se de 9 às 17, fazendo chuva, sol ou até neve. Eu precisava ir lá e ganhar aquela grana. Às vezes eu saía mais cedo por causa do frio. Ficava em pé umas 5 ou 6 horas na temperatura quase sempre abaixo de zero. Meu Deus, cara. Homem sanduíche é uma profissão miserável, cara. Pois é, exato, né, cara? Coitado, cara. Geralmente ficava ouvindo música, mas logo no segundo dia vi que não conseguia ficar em pé por muito tempo em tais situações, apenas ouvindo música. Foi quando decidi baixar alguns episódios do Nerdcast. Podcast indicado por um amigo. Olha aí o seu negócio de indicação. É só isso. É. O Nerdcast nunca teve uma propaganda paga. Aí, amigão, foi amor à primeira vista ou à primeira ouvida. Escutava de 3 a 5 Nerdcasts por dia e com isso meu tempo passava mais rápido. Lembro que via pessoas passando de carro e olhando, tentando entender por que alguém parado naquele frio conseguia estar rindo. Olha aí. Passei 2 meses trabalhando assim até conseguir outro emprego menos pior, mas mesmo assim não deixei de ser fiel ao Nerdcast. Aí, homem sanduíche. Ouvia no ônibus e sempre que ia trabalhar, toda semana baixava um episódio novo. De uma certa forma, vocês mudaram a minha vida e explico por quê. Se não ouvisse o Nerdcast em pé naquela placa, não conseguiria trabalhar uma semana e não ganharia o dinheiro que dessa forma teria voltado para o Brasil mais cedo, não teria conhecido a minha noiva, que hoje veio para Brasília morar comigo. Olha aí, casou com uma local? Com uma irlandesa, será? Pô, você trouxe uma mulher de Dublin para Brasília? Talvez ela fosse a brasileira em Dublin. Pode ser também. Por isso, meus amigos, um grande abraço a todos os participantes do Nerdcast, principalmente para o senhor Jovem Nerd Azaghal. Esse e-mail tá me lembrando de outro cara. Quem? Que tinha um trabalho bem ruim e ouviu o Nerdcast para ajudar no trabalho ruim. O Carlinhos Troll. Carlinhos Troll, segue aí. Carlinhos Troll. Ele lavava carro, empurrava carrinho no Walmart. Ele começou com muito subemprego e ele disse que ele chegou a fazer um vídeo falando que ele tava pensando em pedir demissão do negócio de lavar carro, porque o cara ia proibir uso de headphones enquanto estiver trabalhando. Ele falou assim: eu não quero que o cara tire o Nerdcast de mim. Caraca. Lembra disso? Foi maneiro. Eu acho isso um elogio muito sincero. Elogio, com certeza. Muito obrigado. E hoje o Carlinhos Troll tá aí. Tá fazendo sucesso, cara. Muito legal. João Nunes Rios, 30 anos, programador e empresário, São Bernardo. Do Campo, São Paulo. O podcast 440, Making of Podcasts, me motivou a mais uma vez escrever para vocês, como já fiz algumas vezes, compartilhando um pouco do que senti ao ouvir. Conheci o formato podcast primeiro com o Café Brasil, mas nem me lembro quando ou como. De cara, meu universo se expandiu e pude conhecer o formato apesar de acompanhar apenas um e nem sequer conhecia Feed ou iTunes. Já o Nerdcast, eu me lembro bem. Vi no Twitter o Carlos Merigo. Olha aí. Quando ele participou do episódio Profissão Blogueiro. Nossa. Foi a partir daí que eu conheci o Jovem Nerd, o Matando Robôs Gigantes e muitos outros. Devo dizer que meu caráter, pensamento e opinião sobre muitas coisas foram influenciados por todos esses podcasts. Olha aí a responsabilidade. Não venha com essa porra. Eu já falei que essa merda não... Quem tem filho grande é elefante. Eu tenho responsabilidade pra casa. Por ouvir opiniões diárias que eu conhecia só um lado... Peraí, não opiniões diárias. Diárias. Opiniões de... Ah, é porque parece que você falou diárias. Não, opiniões diárias. Diárias. Poderiam ser opiniões diárias, se a gente conta todo dia. Exato. Por aprender mais sobre assuntos que só tinha curiosidade, para dar risada, para me inspirar. Posso dizer que podcast é de longe o conteúdo que eu mais consumo e tenho prazer de acompanhar. Que legal. Ah, que bonito. Depende de nós. Então fica aqui meu pequeno recado e testemunho. Fiquei muito feliz em ouvir vocês falarem do Café Brasil, que me fez pensar melhor sobre filosofia, política, sociedade e atitude. O MRG me apresentou uma mistura boa de vários assuntos, sempre bem temperados com piadas internas de três amigos. O Jovem Nerd me inspirou a escrever e ler mais, me ajudou a despertar um lado empreendedor e me motivou a abrir uma empresa e trabalhar com o que amo fazer. E claro, rendeu muita risada. Que maneiro. Já o Rapadura Cast nunca serviu pra nada. Que sacanagem. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Muito bem, então não esqueçam de mandar um recadinho que vocês gostam tanto da leitura de e-mails. Arroba Jurandir Filho. Arroba Jurandir Filho, você manda assim, hashtag, que é o jogo da velha. Quem não sabe usar o Twitter. Se você não tem Twitter, é bom até criar uma conta agora. E aí você bota arroba Jurandir Filho. Isso. E depois, não se seguir ele. Na verdade, você segue, até deixa de seguir. Mas hashtag, que é jogo da velha, Jurandir, chupa meu e-mail. Tá. As melhores tweetadas. Mal robô que fica de gracinha mudando o nome ali do. O nome do Scalpo Solidário. Uhum. Vai ter que ficar rastreando hashtag essa semana. Os melhores tweets eu vou ler aqui semana que vem. Excelente. Mas eu quero que o Jurandir não tenha Twitter essa semana. Depende da Nerd Power. Eu queria falar de umas curiosidades aqui antes da gente se aprofundar num assunto que eu não domino. Eu não sei se as pessoas sabem. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é essa. Você tá ouvindo um barulho de cano batendo, essas coisas? Isso aqui é uma obra maravilhosa. Eu conheci logo, cara. Que tá acontecendo às 10 horas da noite. A gente já ligou pra reclamar, mas ninguém para. Caraca, maluco. Não, então, mas assim, tá tendo uma obra aqui perto no prédio. Mas, cara, eu acho que de todos os nerds que a gente já gravou com barulho, esse é o melhor em contexto. Então fiquem avisados que se já tiver uma martelada, uma serrote, um tico-tico, qualquer coisa assim, não é culpa do Léo, é a obra. Acredito que é um prédio comercial, eles pensaram em um horário que não teria mais ninguém trabalhando. Sim, né? É isso. Pois é, mas eles não contavam com a astúcia do Jovem Nerd. Segunda curiosidade que eu quero levantar aqui é a seguinte. O Ernesto Belotti é o comprador número 1 da Nerd Store. Caraca, é mesmo. Eu ia lançar o desafio, cara, pra quem é, vocês fazerem uma promoção, óbvio, direcionada pra que eu ganhe. Quem apresentasse a maior coleção de tudo, maior coleção Nerd Store, eu ia estar nas cabeças, cara. Ele realmente compra tudo, cara. Ele tem muita camiseta da Nerd Store, muito tudo da Nerd Store. Eu parei de considerar coleção porque não tenho mais todas, eu parei de falar, não. Ah, não. Então eu vou tirar esse título aí. Desde a Esse é o Jovem Nerd, eu falei, não, essa não. Você não comprou? Cara, não é obrigado a gostar de tudo. Você não comprou essa? Não, eu sei. Nesse sentimento de colecionador, eu demorei um pouco a comprar o... Sou motoqueiro, porra. Porque eu não sou motoqueiro. É, pois é. Mas, ó, mas depois do mais, assim, eu comprei. Achei bacana. Você não precisa gostar de tudo, cara. Não, você não, não precisa comprar exatamente. Tudo. Não precisa, não. Não precisa gostar de tudo, eu concordo. Mas comprar, já comprar... E a terceira curiosidade interessante é descrevendo nossos convidados, para as pessoas saberem do quem elas estão falando, né? Sim. A Bárbara, como o Jovem Nerd está chamando de Senhora Tucano, eu acho... Ela mesma que eu acho isso, inclusive, chamou? Machista e sexista. Ela que falou! Ela tem uma personalidade própria, ela está grudada. Ela só apresentou assim. Inclusive, ela é engenheira, ele é só professor, mas... Mas, dito isso, ela é uma engenheira recém-formada, então ela está com todas as memórias do curso, sim, dos estágios, naufrágios, desses perrengues todos ainda muito vivas. Já o Belote, ele já está nessa estrada de engenharia há algum tempo. Uns 16 anos. E tem uma característica bem interessante, que é ele tem um expertise em construir, eu não sei se é o termo correto, as pistas de skate. Olha aí, cara, que irado. Consegui juntar um esporte que eu gosto bastante com a técnica que a gente vai aprendendo na engenharia e o sonho de skatista de ver realizar a pista, né? A gente sempre... Eu comecei com pistas desde roubar madeirite de obra pra fazer rampa de madeira na porta de casa, sabe? Olha aí, excelente. já tinha obra no meio da história, né? É, já tava lá. Você já viu aquelas recorrentes videocassetadas que os caras botam um pedaço de madeira inclinado e eles vão pular de skate ou bicicleta e aí a madeira vai e quebra no meio? Vai lá. Já. Qual é o erro desse projeto? É rampa roubada, rampa de madeira mal feita, sem lastro. Aí não, a skate afunda, não tem erro. É, o cara skatista anda em qualquer lugar, cara. O skatista anda na rua, basicamente. Ele muda a maneira de ver a arquitetura, né? É verdade, ele vê ali os desafios. E aí ele vê o corrimão, ele vê um obstáculo. Uma escada é um obstáculo, e então... Mas calma, esse é outro, né, de profissão. É. Profissão de skatista? Sei lá. É skatista, né? Tudo vagabundo? Claro que não. Não, por favor. A engenharia civil, ela trata de construir coisas, certo? Basicamente isso. Eu disse pra natureza assim, não é suficiente o que você me deu. Eu vou pegar o que você me deu e vou fazer outra coisa, que você é incapaz de me dar. Somente um engenheiro caixa superior pode fazer isso. Eu costumo dizer que a engenharia, você vai juntar um monte de informações das diversas ciências, diversos ramos do conhecimento e aplicar em uma área específica. Então, se você vai construir uma casa, um prédio, uma ponte, tem muito da física, do comportamento da física nos elementos da estrutura, como ele se comporta, e a partir de materiais mesmo de construção, que o engenheiro vai saber aplicar e calcular desde o projeto, não só da construção, da execução da obra, mas importante a fase do projeto e depois a obra, que gerencia a obra, tem muito de administração também. Você estará lidando com prazos, com a peãozada, com o pessoal, com a peãozada. Complicada essa parte também, mas eu gosto mesmo da parte matemática da engenharia, sabe? Eu sempre fui fã, ao contrário do David, da parte matemática da engenharia. Você agora descreveu, é engraçado, a gente falou que engenharia tem tantas vertentes, mas na própria engenharia civil, que é uma vertente da engenharia, você também tem vertentes, porque você pode ser um engenheiro projetista, calculista estrutural, exato, ou engenheiro administrador, que vai administrar o projeto da obra, o orçamento, os prazos, etc. Toda a parte que é terceirizada, toda a parte que é do seu próprio pessoal fazendo. Você tem que saber fazer tudo isso ou realmente chega uma hora que você se especializa? Ah, eu sou só o cara de administração, ou eu sou só o cara de material, ou sou só o cara de cálculo estrutural. Em obras de grande porte, você tem um setor pra cada coisa dessa, mas em obra pequena, você faz tudo, cara. Você tá lá, você contrata o peão, você avalia o projeto ou faz o projeto quando é o caso, tem muita situação assim. Você construiu a sua casa, Belote? Eu sim, construí a minha casa. Olha que maneiro! É sério? Sim, a casa que eu moro atualmente eu construí. Que maneiro! Bem bacana. E tô na etapa hoje que eu de construir uma outra casa, aí sim, eu contratei um arquiteto. Você sabe que o arquiteto é o cara que não... Isso é polêmico. Tô realmente curioso pra ver o que você vai falar. Fala aí. O arquiteto é o cara que não teve coragem de fazer engenharia. Não foi macho o suficiente, nem assumiu a frescura e foi fazer decoração em belas artes. Ou design. Design. Na minha faculdade eu ouvia isso de design. Eu, mano, belas artes, deixa quieto. Mas peraí, você contratou um arquiteto porque você queria que a sua casa tivesse alguma graça e não fosse só um túmulo de concreto? Temos que admitir que um projeto feito por um engenheiro, ele não vai ficar tão bonito, não tem tanta frescura. Obra de engenheiro é tipo um site de programador. Exatamente. É uma caixona lá, um quadradão. Site feito por programador. Que funciona tudo, que foi feito, gasta menos concreto, que você vai ter uma economia na obra. obra de tal forma, de alguns aspectos de material e custos em geral, e que funciona. Você não vai aquecer, você vai pensar no calor, vai pensar em ventilação, mas não fica tão bonito. Então a gente... Tem que ceder um pouco, se né? Se rende. Cada um no seu... Mas não tem uma história que diz que... Eu já ouvi isso, não sei exatamente qual é a frase, que o arquiteto, ele bola as formas e tudo mais, né? E o engenheiro se fode pra fazer aquilo acontecer, né? Reza a lenda que o Niemeyer, né? Um dos palácios lá de Brasília, não lembro exatamente qual, ele tem a forma de um gráfico de momento. A Bárbara deve lembrar o gráfico de uma viga contínua, que uma das forças que opera em uma viga é o momento, aquela força que está tentando torcer ela, tentando envergar. Então, o gráfico que calcula os momentos máximos e mínimos da viga tem os pontos de máximo e mínimo. Dizem que o Niemeyer, visitando um projeto estrutural, viu em alguma planilha lá aquele gráfico. Ah, que bacana isso! Aquele sobe e desce do gráfico de uma viga contínua e virou o Palácio do Planalto. Nossa! Corre a boca miúda isso aí. É, porque assim, o arquiteto, muitas vezes, ele vai trabalhar de uma forma bem sóbria e tal, que não dá problema para os engenheiros. Às vezes, o negócio é aquelas obras, aqueles desenhos muito loucos, tipo, sei lá... Gaudí. Pô, esse é um problema. Faz as fora. Gaudí deve dar um problema para os engenheiros, sim, com certeza. Ou então aqueles projetos lá do cubo d'água, lá na... Lembra, em Beijing, lá em Pequim, das Olimpíadas? Sim, sim. É que deve ser um pesadelo de engenharia, pro cara levantar aquilo. O arquiteto desenha um guardanapo e... Ó, lindo! E aí, agora você pode ir. O problema também é fazer a junção de todos os projetos, porque não é só o arquiteto que... Ele faz a parte visual da coisa, mas depois você vai ter que encaixar o projeto elétrico, o projeto hidráulico, a alvenaria, a estrutura, tudo isso, e o negócio vai ter que funcionar tudo junto. É verdade. Né? Não é só o que o arquiteto bolou ali. Depois ele tem que realmente funcionar. Temos esse ponto também para os arquitetos, que eles não é só ficar bonito, também eles pensam muito na parte funcional de um empreendimento. Uh-huh. Como vai funcionar cada ambiente, como eles se interligam. Eles são legais. Realmente eles são... São ótimos. Dave adora. Eu falei com o Tucano, né? Todo o respeito, assim, a senhora Tucano está aqui presente, mas perguntei se ele sabia do fato dele estar perante uma grande exceção, né? Porque dizem que quando vai nascer, ó, querida, você vai ser mulher. Você quer ser engenheira ou quer ser bonita? Ele conseguiu, a Bárbara conseguiu furar uma fila aí, mas pegar a fila. Olha, o galante veloz. Engenheiro e galante. Então vamos falar sobre isso. Quantas mulheres se formaram com você, Bárbara? Comigo foram mais duas na minha turma. Ao todo tinha 15 formandos. E quantas pessoas começaram nessa turma? Puxa, começamos em 45. Caraca, maluco. É uma limada. É uma limada. É uma seleção natural. Cada semestre é uma eliminação. E é caindo. É, você vai riscando as carinhas, né, da turma. Caraca, é um coeficiente gigantesco, né? Não, até no último semestre você ainda perde colegas pelo caminho. Mas então, você, como uma mulher numa maioria ampla de homens, e numa profissão que é, historicamente, uma profissão destinada aos homens e tal, você sentiu algum peso de machismo ou... sei lá, dúvidas, bullying, duvidando da sua competência, alguma coisa assim? Machismo sempre rola, não tem como. É mesmo? Um ambiente dominado por homens, não tem como. Mas tipo o quê? Rola o machismo antes de você entrar na obra. Você passou na porta da obra. Não, mas tô falando da faculdade. Você já é verdade. De machismo. Aí se você entra na obra pra pedir um estágio ou pra pedir um emprego, quer dizer, você acabou de passar ali na porta, todo mundo mexeu contigo e tu entrou ali pra pedir um emprego, entendeu? Mas é complicado. Mas eu tô falando, eu tô antes disso. Eu tô ainda num ambiente de aula, de faculdade. Aula também. Entre os colegas. Desde o primeiro ano. A primeira piadinha que a gente escuta é essa que o Belotti acabou de contar. Geralmente é um professor, né? Quem chega contando. É, já pra se enturmar, né? Mas é assim, e pela quantidade, né? Na sala de aula de meninas, a quantidade de meninos. Mas assim, na sala de aula, depois você acaba nivelando, porque você mostra nas notas, na dedicação ali, que você tá ali tão capaz quanto os outros. Mas você, né, chegou a ouvir gracinha de professor? Sim, algumas, né? Ela é casada com um, você sabe, né? Não, aí beleza, mas aí tá em casa. Mas o professor, sei lá, vou explicar mais devagar, esse tipo de coisa idiota? Como assim explicar mais devagar? Então, olha, vou explicar mais devagar aqui pra... É, me explica mais devagar, Alexandre, Jovem Nerd, me explica mais devagar. Não tive intenção. Eu tô falando isso, de piadinhas de... Porque você é uma mulher entre tantos homens, e o professor chegar aí e falar, olha, todo mundo entendeu, não, as sim, mulheres entenderam. Sim. E outras coisas também, sei lá, tipo... Meu, uma aluna uma vez chegou com o cabelo molhado, o professor perguntou pra ela se ela tava vindo do motel. Caraca! Não, aí... Puta que pariu, cara, que absurdo. Ele não perguntaria dessa maneira se fosse um aluno, né? Se fosse sim, um menino. Sim, sim. Daria parabéns, né? Pode. É, ia perguntar com quem era. Né? Na minha turma tinha cerca de 40 pra 10, sabe? 40 homens pra 10 garotas. A maioria fazendo jus à regra, né? De beleza. Mas no quesito de respeito, tinham quatro que a gente chamava de as verma, que eram miseráveis no quesito de nota. Elas estavam as quatro sempre nas cabeças das notas, sempre brigando entre elas. É mesmo? Quem tirava a maior nota. Depois, já do meio pro final do curso, tinha um prêmio da Odebrecht que premiava, né, com uma bolsa e tal, um valor em dinheiro considerável pro melhor aluno da UFBA, né, da Federal de Engenharia, e elas estavam entre elas brigando por esse prêmio e uma delas ganhou, lógico. Elas, então, no quesito, precisa repetir, não. A gente sabia que elas estavam lá nas cabeças, sabe? Elas eram as fodonas. Todos os homens pra trás. Uhum. Mas por que chamava de as verma? Ah, tipo um pouco de verme que... Aquele, não sei, estudo? Acho que é uma gíria, acho que é uma gíria local, que estudava muito, é. Tipo bookworm, é isso? É, eu acho que é mais uma gíria local, assim, da Bahia. Não, mas tendo a ver com isso. Tendo a ver com ser a nerdona e a... Mas isso é pejorativo, era tipo... Não, não, era as fodonas, sabe? Seria as fodonas. Social fodonas, sabe? Entendi. O preconceito, ele vai existir porque é o que a pessoa vai ver quando ela te olhar pela primeira vez. E aí depois você, no teu dia a dia ali, você vai mostrando com a tua postura que você tá ali que nem todo mundo pra trabalhar, pra botar o pé na lama, pra usar bota, pra, meu, carregar saco de cimento, pra fazer como todo mundo que tá ali. Aí... Você falou que, né, você entrou na obra e aí primeiro tem aquela, o fio-fio, e depois você pega, exato, joga o currículo. E aí quando te contrataram, né, você tá trabalhando ainda numa um empreendimento, sim, como vocês falam. No primeiro dia, você chegou, nego fio-fio, fio-fio, e você... Aí, malandragem, botou capacete, começou a dar tapa na cara. Foi mais ou menos desse jeito. Então, na verdade, quando foi o primeiro dia, assim, eu já fui, mas você pensa mais na roupa que você vai vestir, né, pra você já não dar motivo pro cara pensar nada, nem olhar nada mais do que ele tem que olhar lá na hora do trabalho. É, lembrando que não é que você tenha que se tolir do que vestir, porque é uma imposição da sociedade, mas é porque você também não queria... Mas de fato, se você vai ter, você vai pra uma obra, você não pode ir de chinelo, por exato, exemplo. Exato, você não pode ir de chinelo, você tem que estar de calça jeans e, cara, você vai fazer movimento, você vai abaixar, você vai levantar, então quer dizer, você não vai com uma blusa decotada que o cara vai, meu, ver, sabe, tudo na hora que você fizer qualquer movimento ali. É uma roupa que tem que ser adequada ao trabalho, na verdade, né? Você tem que estar à vontade pra poder fazer tudo que você precisa fazer no dia. Você vai medir, você vai pegar material, você vai fazer um monte de coisa que, meu, vai ter N ângulos que o cara vai poder ver de você ali. Então você tem que pensar nisso também, incrivelmente. Além de toda a série de EPIs, né, que você tá usando, capacete, sim, bota, sim, em obra de campo, em obra de... Você tem que estar sempre protegido. Acaba ficando até difícil você ficar sexy com uma roupa dentro de um canteiro de obra. É complicado, sim, entendeu? Nem há qualquer motivo pra você ficar sexy em um canteiro de obra. Exato. Não, mas assim, às vezes rola, tipo, tinha menina que ia, sabe, com um brincão de argola. Ah. Pelo amor de Deus, você tá numa obra. Tipo, primeiro que é mega perigoso essa porcaria enganchar em algum momento, você ter um problema. E, cara, por que você tá com um brinco de argola no meio da obra? Tipo, você tá querendo, sabe o que com isso? Não tem sentido. Aí você chega lá, você começa a conversar com as pessoas e mostrar pra ela que você tá ali pra trabalhar igual a elas. Que você é mulher, mas você tá ali pra fazer a mesma coisa que elas. Não tem diferença nenhuma. Pelo menos essa é a minha postura. Eu procuro mostrar o tempo todo que eu estou disposta a fazer o mesmo que todos ali. E não tem diferença nenhuma deles pra mim. Se eu tiver que carregar o material junto com eles, eu vou carregar. Se eu tiver que ajudar, se eu tiver que ler documento, meu, eu vou fazer tudo que eles precisarem ali também pra eles. E essa maravilhosa raça que é o peão? É uma raça. Tucano já me contou umas histórias de peão que comprova que é o capeta encarnado na obra mesmo. Não, dizem assim, que em campo a gente aprende, como engenheiro, a gente aprende logo que o peão é uma raça que só deveria ter dois dentes, né? Um pra abrir coco e outro pra ficar doendo o tempo todo. Meu Deus do céu, gente. Caralho. É por aí, calma, cara. Eu sei que vocês estão falando dessa forma pra se referir às dificuldades que você tem pra trabalhar com um nível de profissional que é realmente não tem pré-requisitos, né? É, e não tem nem background check. Tem muito ex-presidiário até que vai ser peão de obra, né? Sim, sim. Quer dizer, o meu tio também é engenheiro civil. E ele já checou algum funcionário seu, Jovem Nerd? Na verdade, não. Então, tu pode ter vários ex-presidiários. Você não tem background check. Não, não fizemos background check. Em obras de maior porte, em obra de Petrobras e tal, antecedentes criminais é um dos documentos que a gente pede. É, ok, você tá lidando com um negócio gigante. Você vai lidar em obra com 2.000, 3.000 clientes. E mesmo assim, sempre tem problema. Mas, por exemplo, tem muita gente que é analfabeta, né? O cara não tem um nível de instrução nem básico, né? Então, o meu tio falou, por exemplo, você não pode falar pro peão de obra fazer um negócio em um ângulo reto. Ele não vai saber o que é um ângulo reto. Ele tem que falar um esquadro, entendeu? Você bota coisas práticas, né? Bota no esquadro. Bota no esquadro, exatamente. E o Jovem Nerd, ele não sabe dos paranauê. Ele não tem sabe. Tem uma língua. Bota no esquadro. Bota não, no não esquadro. Faça no ângulo do esquadro. É a mesma coisa que falar, faça no ângulo reto. É, bota no esquadro. Isso aí, isso aí. Outra coisa também é na hora de fazer as quantidades de material, as misturas, por exemplo, o cara vai fazer um concreto. Você não vai falar pra ele que ele precisa ter tantos quilos de uma coisa, tantos litros de outra. Você vai fazer uma medida em latas. É, aquelas latas de tinta de 18 litros. Você vai definir as quantidades de latas que você necessita pra mistura e você vai botar uma plaquinha lá com o desenho pro cara bater o olho e ver. Tipo, 3 latas de areia, 2 latas de cimento, 1 lata de brita e assim por diante. Aí pra ele fica receitinha de bolo mesmo, a quantidade. Receita. A gente, o engenheiro que por trás disso definiu essas quantidades em função da quantidade de água, em função da quantidade de cimento, até a umidade existente na areia é levada em conta pra dimensionar a quantidade de água que você vai colocar. Isso o pedreiro não precisa saber, a gente só dá a receitinha de bolo. Não. Isso o pedreiro não precisa saber, não. Isso o pedreiro vai saber. Nunca. Nunca, meu irmão. O cara pode trabalhar na obra 500 anos, pode ser um pedreiro imortal. Ele nunca vai saber, cara. E por isso que, além de você dar a receitinha do bolo, você tem que fiscalizar ele o tempo inteiro. Eu teve aquele edifício Palace 2, lembra? Isso. Ah, que tinha areia de praia e concha de água salgada na areia. Foi o pedreiro que tava preguiçoso ou foi a obra ali que falou, vamos pegar areia na praia que não dá nada? Porque a areia que se usa numa obra é diferente da areia da praia. É, mas o que o pedreiro tem a ver com isso? Ele não vai buscar material, pô. É, exatamente. Ele não fornece o material, né? Pedreiro, não, nesse ele não deve saber que a outra é mais barato. Eu também não estou especulando nada, sabe? Já no caso mais recente de um outro prédio que caiu aí no Rio também, eu não me lembro o nome, ali já teve muita culpa de pedreiro, né? Porque uma das justificativas do prédio ter caído foi justamente que abriram N buracos na fachada em pontos diferentes e estavam fazendo obras sem acompanhamento qualificado. Ah, mas enfim. Aí, peraí, a culpa é do cara. Aí já não foi durante a construção, foi a reforma. Já tava mas pronto. Aí é culpa do cara que ordenou a obra. Não, mas o Palace também não foi durante a construção. Ele já tava entregue, já tinha gente morando lá. Não, é certo, mas a falha, o tipo de concreto, a resistência do concreto inadequado por causa da areia errada, foi um erro durante a construção. Sim. Um prédio antigo, esse último do Rio, começaram a derrubar paredes que tinham em função estrutural. Exato. Né? Uma função que tava lá ajudando a manter o prédio em pé. Ele, não, vamos abrir uma porta aqui, vamos fazer um curso, fizeram uma sala de aula. um queijo suíço no, na estrutura. É, mas a culpa não é do pedreiro. O cara mandou, ó, derruba isso aí, o pedreiro derruba. Não, não. O pedreiro não sabia, não devia saber também. A culpa não é do pedreiro, porque o pedreiro realmente ele não tem base pra julgar se aquilo ali ele pode ou não fazer. A culpa é da pessoa que contratou, que contratou sabendo que ele não tinha qualificação, enfim, sabe? Porque por causa disso, depois surgiu uma norma que tá em vigor a partir desse ano, que obriga todas as obras que são feitas dentro de imóveis, seja casa ou prédio, você ter que fazer um laudo com o engenheiro fazendo uma anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, e esse laudo tem que ser entregue pro síndico do prédio, justamente pra você não ter mais esse tipo de problema, de você contratar o João ali da esquina, manda ele quebrar essa parede e achar que tá tudo certo. Lá no, hotel que eu trabalhei, a gente resolveu fazer umas piscinas. Olá. Nos quartos do motel. É, nos quartos, sim. Quarto com piscina, aquela coisa, né? E aí, aonde ia ficar a piscina, passava uma viga de ponta a ponta. Virou um muro, sabe? Murinho ali de meio metro. Que o cliente tinha que pular pra chegar na piscina. E ele tinha falado... Que era viga. Era uma viga. Quebra. É, a gente falou, ah, vamos cortar a viga, essa viga não dá nada. Caralho, que maluco. E aí, na segunda vez que a gente cortou, começou a fazer uma rachadura no prédio. Puta, aí a gente falou, melhor não parar de cortar essa viga e fazer um deck. Puta um deck. Que aí, pariu. Aí vocês pensaram no deck, né? Mas foi a tempo, até hoje tá lá. Eu já saí de lá e continua lá. Pô, mas reforçou a viga que tava cortada? Não, reforçou. Deus do céu. O aço não deu pra reforçar, porque ele já tava cortado, não dava, né? O aço ficou como tava, cortado. Meu Deus do céu, cara. Eu acompanho meu amigo Tucano muitos anos nessa vida. E aí, volta e meia agora, ele tuita o concurso de ponte de macarrão. Ah, é. Que eles fazem lá na facu. Muito legal. Cara, como? É isso? Fazem pontes de macarrão galera e elas aguentam pesos. Galera de engenharia, é isso? É um concurso. Então, na verdade, esse é um concurso. Ele existe no mundo inteiro, esse concurso. Existem concursos até internacionais de pontes de macarrão. Cada um tem uma regra, mas, no geral, elas são bem parecidas. Lá no, na nossa faculdade, a regra foi apresentada pelo coordenador do curso. Ele adotou de uma outra universidade, né? O mesmo regulamento. Então, era assim. Eram 5 pacotes de macarrão e você poderia utilizar a cola do tipo epox. Araldite. E durepox mesmo pra fazer as junções das barras, né? Essa ponte, ela tem uma medida determinada, uma largura, uma altura que você tem que respeitar dentro da competição. E você pode fazer ela no modelo em que você quiser. Ou seja, o desenho dela, você é que vai determinar de acordo com aquele peso que você quer alcançar, quer que ela resista, enfim. Você vai ter que realmente calcular e projetar essa ponte. E aí, você tem um prazo lá determinado, todo mundo faz a ponte pro mesmo dia, no dia a gente leva a ponte, começa a colocar peso nela até que ela se quebre ou enfim, que ela perca a resistência dela. Ah, então a ponte que durar mais, essas coisas é que ganha, isso? É a vencedora, e existem pontes que duram muito, muito peso. Na nossa primeira competição, que foi a que eu participei lá na faculdade, a ponte que ganhou chegou a quase 140 quilos. De macarrão! Ponte de macarrão. De macarrão, e não é pegar o macarrão e enrolar ele todo, fazer um tubo gigante. Porque senão não vai ter a distância, entendeu? Você tem que fazer uma ponte... Exato, não adianta. Você tem que pensar onde que ela vai precisar ser mais resistente, onde ela não vai precisar ser tão resistente, e respeitando as regras do concurso, né? Com os tamanhos determinados, aquilo tudo. Muito bom. Basicamente é a forma que você vai escolher, porque parte delas geralmente são treliças, né? Uhum. Parte do, vai estar sendo tracionado, parte vai estar sendo comprimido. Exato. E aí você vai montando de uma forma que, dentro do limite de quantos fios de macarrão estão no traço, na parte que é treliçada, ou na parte que é tensionada, eu boto mais na parte que é comprimida. Vai com base no seu conhecimento de como o macarrão funciona para esse tipo de esforço, e você escolhe a forma que distribui melhor os esforços. E pode dizer que o macarrão é cru, tá, gente? Exato! Eu sei lá, né, cara? Eu sei lá, né? Dentro de uma viga de concreto, uma coisa assim, você tá lá, o aço e o concreto, o concreto tem a função de resistência existia compressão e pouco atração, e aí o aço tá lá pra aguentar a atração. Então você tá jogando, mesmo não sendo treliçado no visual, ele é internamente, tá jogando, usando o melhor de cada um pra atender essas, os esforços que existem dentro de um, da estrutura. É, deixa eu perguntar uma coisa sobre estrutura falando nisso. A gente vê muito filme americano e, por consequência, a gente tem muito contato com os Estados Unidos, com as coisas são feitas lá. Então a gente vê que a maioria das casas lá dos caras são feitas de madeira, né? Casas bem simples, baratas, fáceis de montar. E os prédios, os arranha-céus e tal, eles são todos com estrutura de aço, um esqueleto de aço e depois revestido, sei lá qual. O fato é que existe uma diferença muito grande entre a engenharia civil dos Estados Unidos, por exemplo, e do Brasil, que aqui tudo é de alvenaria. Eu, inclusive, ouvi um engenheiro, me contaram a história de um engenheiro gringo falando assim, que o grande problema do Brasil é que a gente constrói casas de materiais que duram 100 anos, mas com tubulações que duram 30. Hoje em dia isso mudou, né? Mas antigamente ela realmente era, né? É, porque a gente, pra qualquer obra de tubulação, tem que ficar quebrando parede, concreto, alvenaria e tal. E como antigamente os tubos eram de cobre, de aço, cobre, né? De ferro, eles de ferro oxidavam, né? É verdade. Hoje em dia é mais difícil, que é tudo de plástico, né? Então é muito mais durável. Mas assim, por que existe essa grande diferença dessa escolha pela alvenaria aqui? Eu vou te explicar, Jovem Nerd. Eu não sou engenheiro, mas esse vai ser meu momento de ouro. Ah, é? Olha só. Custo da mão de obra. Porque no Brasil a mão de obra é barata. Então você pode botar o peão pra ficar batendo cimento, entendeu? Aham. Uhum. Lá fora a mão de obra é mais cara. E esse método de construir com viga de aço e tal, ele é um método que usa menos mão de obra. Eu acho. Posso ter falado mó merda. Tá certo. Aê! Aê, porra! Isso aí. Mas isso envolve muito também planejamento. Você dedica muito mais tempo em planejar e projetar uma obra. Muito da parte da estrutura metálica, ela é pré-fabricada, ela chega na montagem da obra, ela foi pré-fabricada em outro local. Você chega com a estrutura metálica já toda pré-fabricada e você tem uma equipezinha pequena de montagem. Muitas vezes você pré-monta um trecho grande fora e vai lá... E só vai encaixando o prédio, né? E só põe lá em cima com guindaste. É, funciona bem por aí. Você lembra dos desenhos do Pica-Pau que o cara joga o rebite quente? Lembra? Isso. E o maluco vai lá e pá! Exato. Bate. Isso não existe mais também. Não, hoje a técnica é diferente. Já é outro método. Mas antigamente era. Era, tinha aqueles caras construindo Empire State lá nas alturas, jogando rebite vermelho, pelando pro outro. Jogava no balde, né? O rebite entrava e, né, pressionava, sabe qual é? Sim. É, exatamente. Era tipo interessante. Ferradura, ferreiro, entrava em brasa pra se adequar lá dentro, puta, se moldar na porrada. Mas isso é de prédio de estrutura de aço, certo? Sim. Exatamente. É basicamente o custo. Você tem, eles planejam e gastam mais tempo planejando e pré-projetando, depois na execução é mais rápido. Mas esse prédio não é só, né, montar o aço, né? Essas vigas têm todo um revestimento de... contra incêndio. É, exatamente, né? Espumas lá, revestimentos de contra incêndio e tal, que prepara o prédio pra aguentar todas as coisas. O dimensionamento de estruturas de aço é bem complexo. Então, assim, um projeto de estrutura em aço leva em conta vários fatores que até o concreto não leva, né? Além de toda a parte que o concreto também leva, mas tem muito, alguma coisa muito localizada e flambagem, especificação, é bem complicado essa parte de projeto estrutural. É bem específico, não manjo, não. Vocês, engenheiros, gostam de ver aqueles programas, sei lá, do National Geographic, tipo Mega Construções ou Construções de Pontes? Eu me amarro, cara. Eu me amarro. Eu gosto bastante. Eu também gosto. Porque eu gosto, mas eu sou muito leigo. Então, às vezes, pra você é um negócio meio bullshit, né? Mas é legal, né? Não. Realmente, isso aí geralmente é um nível bem acima do que a gente tá acostumado. A gente tá em obra residencial ou até mesmo obra industrial. Eu já tô há alguns anos trabalhando com obra industrial. Eu tava conversando um pouco antes com a Bárbara, que em obra industrial você acaba lidando-se com mais gente mais especializada. Mesmo o cara lá que tem a função mais simples, que é o montador, o soldador e tal, o cara consegue ler um projeto, ele entende. E ele só faz aquilo, né? É, e tem cada um no seu quadrado, sabe? Sim. Caraca, eu vi um projeto de um... Eu assisto também esses programas, eu adoro. É. Aí eu vi uma vez um especial sobre um arranha-céu que eles construíram em Nova York, e que perto já da inauguração do prédio e tal, um dos engenheiros estava lá refazendo os cálculos e verificando se estava tudo ok, e ele viu que a solda do prédio estava errada. Caralho, no final da obra? É, e aí ele falou, fudeu, que se bateu um vento, sei lá, de quantos nós, o prédio não vai resistir. Puta que pariu. E aí foi um pega pra capar, maluco, de nego ressoldando o prédio inteiro. Caraca. Com medo de vir uma tempestade e derrubar o prédio, cara. Puta merda. Ocorre isso, cara. Eu tive meu professor da matéria estruturas de aço, ele é um bambambam, assim, de vários projetos grandes no Brasil e tal. Aqui em Salvador tem o Centro de Convenções, que é uma mega estrutura metálica, a cobertura dele. Ele não é muito modesto, não, tá? Digamos que modéstia não é muito o forte dele. Aí ele contando em uma espécie de flambagem localizada, que é um dos fatores que a gente testa numa viga, num pilar de aço. Ele, na estrutura ali do Centro de Convenções, eu fiz o projeto, os caras me chamaram pra ver porque tinham colocado um mezanino em tal lugar que não tava previsto, que é que eu achava. Aí ele foi lá, sentiu aquilo ali, que aquilo não ia dar certo, voltou pro computador, recalculou com aqueles novos esforços e viu no cálculo que aquilo ia dar flambagem localizada. Ele voltou pra lá correndo e tava. Diz que é um acontecimento muito raro. O que, que é a flambagem localizada? A flambagem é quando você tem um pilar, você tá concentrando forças verticais, certo? Você tem uma estrutura de um pilar, que é vertical, colocando força de cima pra baixo. Se você pegar uma régua e tentar empurrar... Isso, era o que eu ia falar da régua. Você vai estar empurrando uma régua, vai chegar uma hora que ela vai... Ela vai dobrar. Aquela curva que ela fizer é a flambagem. É semelhante tá à flambagem. Ela tá presa em braço, mas ela... No meio. Ela se dobrou. Ela não tem travação na horizontal, então ela vai fazer uma curva ali. Isso é a flambagem de forma geral. A flambagem localizada é quando você tem essa viga, uma viga H, né? Uma viga, um perfil em forma de um H. E ela não vai flambar toda de lado. Não vai dobrar o H toda. Só a aba lateral, ela forma... uma flambagem que vai enfraquecer a viga já para um próximo passo. Uhum. É um evento teórico, sabe? Você calcula aquilo porque pode acontecer e tal. Certo. E nesse exemplo dessa obra que ele tá se gabando é porque ele previu que tava exatamente naquele momento de flambagem localizada e ele foi lá correndo para fotografar, porque é raro esse evento. Uhum. E aconteceu, ele se mostra lá, porque não, eu previ, aconteceu mesmo, tá aqui a foto e tal. Flambagem localizada, a gente aprende todo dia. Eu achava que flambar era no máximo a bananinha com conhaque. A senhora Tucano estudou e se formou em Santos. E Santos é uma cidade que... é conhecida pela sua areia resistente. Mas Santos sofreu alguns desastres da engenharia com prédios que são tortos, né? Que entortaram. São famosos até hoje famosos. Por serem tortos. De tantos e tantos anos, alguém vai alguma reportagem dessas pra tapar buraco, o cara bota o ovo, né? Bota o ovo, aí o namorador fala, aí vai no bar do torto. Então você teve uma oportunidade de estudar esse fenômeno em primeira mão, né? Sim, é assim, claro, uma das coisas que a gente mais questiona durante a faculdade, justamente por que acontece isso aqui no solo de Santos. E isso tudo, na verdade, é uma falha que existia na engenharia da época da construção dos prédios, onde a galera não se preocupava com as fundações dos prédios. Quer dizer, eles não faziam as fundações calculadas para suportar aqueles edifícios que iam estar em cima delas. Então, quando eles construíam, eles faziam uma fundação, por exemplo, de 1,5 metros para um prédio que ia ter 15 andares. What? Caraca, 1,5 metros! Exato! Como? 1,5 metros, peão, a altura do peão. A altura do peão. Cava um buraco na tua altura aí. Ele conseguia sair do buraco sem escada. Ele não precisava. O cara economizava até na escada, mano. Hoje em dia, pra vocês terem uma noção, existem prédios que têm a mesma altura do prédio pra baixo da terra. Ou seja, caraca! Na fundação, entendeu? Dependendo da necessidade. Mas isso em Santos. Isso em Santos. E outro problema que também era comum na época e hoje em dia até existe, é que eles aprovavam os projetos com, por exemplo, prédio de 15 andares e quando eles executavam prédio de 20 andares. Ah, então, é? Quer dizer, aquilo que foi projetado era pra suportar 15 andares e de repente tava com 20 andares. Ou então resolvia ampliar, fazer um prédio conjunto que ia servir de garagem, só que esse prédio conjunto não tava no projeto original, não foi pensado pra estar ali. Sim. Aí começava a apresentar outros tipos de problemas. Ou seja, virou Brasil. Brasil. Exato. O interessante é que isso aqui em Santos aconteceu na orla da praia, que é o terreno mais nobre, o metro quadrado mais caro da cidade. Uhum. E justamente onde tem os prédios mais tortos. Então esses prédios tortos, eles têm uma fundação muito pequena, é isso? No geral, sim. E outra coisa que influencia também são os formatos dos prédios. Por exemplo, se eles fossem prédios quadrados, exatamente com o mesmo peso distribuído, eles iam afundar na mesma proporção em todos os lados. Ou seja, certo, eles iam afundar, mas você não ia ver eles tortos, né? Como os prédios têm desenho diferentes, pesos maiores de um lado do que do outro, enfim, eles costumam afundar onde eles estão sendo mais solicitados, né? No lado onde, sim, eles estão recebendo mais carga. Você me contou uma vez que teve uma galera que pagou aí uma obra de... Pagou, inclusive, foi uma obra de reaprumo, um edifício que chama Núncio Malzone, é o único aqui no, em Santos, né, que foi reaprumado. Na época foi um dos pioneiros do mundo, e veio o pessoal que cuida da Torre de Pisa. Caraca. Na época, pra acompanhar, porque a estrutura, ela nunca para de entortar, ela segue entortando, o que acontece, sim, é que a gente tem que fazer um acompanhamento pra definir quando que isso passou a ser perigoso, quando que isso pode afetar realmente a estrutura a ponto dela romper. Os caras de Pisa não acreditaram. Aí, 500 anos depois, os caras fizeram essa merda no Brasil. Não, então, mas a verdade é que Pisa um dia também vai chegar num ponto em que vai ter que ser feito algo pra que ou ela pare de entortar, ou pra que ela seja reaprumada, enfim. Mas eles já fizeram um monte de coisa em Pisa. É, então, né? Eles fazem algumas coisas alternativas, né? Não sei se eles já fizeram algo definitivo lá. Eles têm um acompanhamento lá também. Eles vieram acompanhar a obra daqui de Santos justamente pra ver como que ia ser feito, se ia dar certo. Enfim, pra já terem esse arquivo lá no livrinho deles, pra quando for necessário, se eles precisarem, eles já saberem como agir lá. Mas qual foi a solução que eles deram? Então, a solução que eles deram aqui em Santos, eles colocaram macacos hidráulicos nesse prédio. Então, esse prédio passou a ser sustentado pelos macacos. Eles fizeram novas fundações. Eu fiz uma imagem ambiental maneira agora. Macacos hidráulicos, ok. Macacos molhados. Esse prédio passou a ser sustentado por esses macacos hidráulicos. Peraí, eles cavaram embaixo do prédio, é isso? Isso. E aí tascaram o macaco hidráulico ali. Não, na verdade, esse prédio era um desses prédios que eles são um pouco mais altos, porque eles têm a garagem no andar térreo, então tinha espaço pra colocar os macacos. Ah, no térreo mesmo? Isso, eles também tiveram que escavar, porque eles tiveram que fazer as novas fundações e tudo, né? Eu tô imaginando um caminhão de circo parando. Pois é. E toda a obra aconteceu com os moradores morando no edifício. Em momento algum, os moradores deixaram o edifício. Ah, muita confiança no engenheiro, cara. Foi uma obra que ela demorou bastante tempo pra ela ser concluída, porque ela tinha que ser feita com muita calma pra causar o mínimo de transtornos pra quem morasse. Mas deixa eu ver se eu entendi. Eles botaram esses macacos hidráulicos embaixo e aí eles ressuportaram o prédio com os macacos e cortaram as vigas, as colunas originais? Na verdade, as fundações. Eles fizeram novas fundações e transferiram essa estrutura para essas novas fundações. Ah. Elas deixaram de ser apoiadas nas antigas. Caraca, elas passaram, cara, a ser sustentadas pelas novas. Imagina a cota extra. Não, porra, maluco! 18 mil reais esse mês. Essa transferência foi milímetro a milímetro, dia a dia, um pouquinho sendo transferido até que tivesse totalmente concluído. Outra coisa que era importante nessa transferência. Primeira coisa, quando o prédio entorta, ele quebra todo tipo de tubulação que tem nele, ele rompe conduítes de elétrica. Nossa. Ele causa um monte de transtornos já na hora que ele tá entortando. Quando você vai voltar ele ao prumo, ele vai causar os mesmos transtornos, porque ele tá tendo a mesma exigência estrutural. Ele tá modificando ali de novo o posicionamento das coisas. Então, vai estourar a tubulação hidráulica, você vai ter que ir lá corrigir. Então, tem que ser um trabalho realmente muito minucioso, feito com muita calma pra você conseguir controlar todos os eventos que acontecem nesse edifício, entendeu? Sabe o que eu tô pensando agora? Lá no prédio que eu moro, volta e meia estoura a tubulação. Não será vem que não. Aquele prédio tá entortando, maluco? Não vem, não. E daí? Volta e meia. Não, pode ser porque o prédio é antigo, né? Também. Não, é mais provável que porque ele seja antigo, a tubulação já tá deficiente, enfim, e tem uma exigência grande, porque tem gente morando lá há muitos anos, o tempo todo. Eu lembro que uma vez, o Tucano me contou que tem um prédio em Santos que o elevador sobe raspando na parede. Caralho! Sim. Caralho! Que É. Que é medo. Um desses tortos, lógico. É o posto do elevador também tortou. Exato, vem. Caraca! Sai no país, Cadula. É. Os caras o quê? Botaram um rolinho, uma rodinha de rolimana lá? KY, jogo KY. Caraca, que medo, cara. Essa questão do elevador também é uma das coisas que quando você tá reaprumando o prédio, você também tem que pensar nisso, porque também tá interferindo nessa parte do elevador. A beleza da engenharia que eu vejo nisso, né, tá mais assim na parte de você de saber até onde você pode colocar uma... Você estudar como aquela estrutura se comporta, mesmo ela estando inclinando... Você, como você vai suportar, onde você vai colocar os macacos pra suportar, pra... Cara bobo, o cara tá na primeira série. Tá eu faço imagens mentais. Desculpa. Eu sou pessoa criativa. Eu tô compartilhando dela também agora. Mas assim, o que eu acho bacana da engenharia tá no planejamento pra uma obra desse porte. Mais do que você, pra construir um prédio, que você pode cometer erros e tal. Pode não, maluco. Que porra é essa? Não pode. Não, assim, cara. Caralho. Dobra a quantidade de cimento, porra! Não é isso que você aprende na faculdade? O Osama Bin Laden era engenheiro, é isso mesmo? Ele é engenheiro civil, vamos falar mais específico. Era, né? Eu acho que ele é engenheiro terrorista. É. Ah, é verdade. Ele era engenheiro civil, cara, porque a família... Será que foi ele que fez os cálculos? Se eu jogar um avião no tal andar, eu derrubo o prédio? Não duvido. Eu acredito que ele não precisou calcular, mas ele sabia do comportamento que a estrutura teria se ele fizesse isso, né? É, quando eu fui no World Trade Center, um ano antes da parada, eu tinha escrito lá, este prédio aguenta... Até o impacto de um Boeing, sei lá o quê. Aí eu... Quem é que vai jogar um avião no prédio? Pra em 2001, eu estava com o Sr. K em cima do Empire State. É. E eu lembro nitidamente dele falar assim. No começo do ano, ele fala assim... Como é que ninguém nunca pensou em jogar um avião nessa porra? Mentira. Aqui, juro. Eu já contei isso aqui. Tem filmado isso, não tem? Tem filmado, mas nunca vai aparecer, né? Pensa mais nisso aqui. O Empire State, inclusive, já tomou um avião. Na época da Segunda Guerra Mundial. Sim, mas era um B-17. Era uma coisa que ele aguentava, né? Hoje em dia, com aquele combustível todo, aquela estrutura... É que não toda... foi no impacto que derrubou o prédio, né? Foi eu, pelo foi que fogo, eu né, vi nos milhões de programas que existem sobre... Foi o aquecimento, é. Aquecimento, né? Exatamente. Como é que é o dia-a-dia da faculdade de engenharia? É só estudo? É muita matemática? O que é mais legal? O que é mais chato de se aprender na engenharia civil? Cara, eu acho que quando você chega na engenharia, a primeira coisa que você descobre é que você só era inteligente antes de fazer engenharia. Como assim? Pelo menos o perfil, assim, estereótipo do aluno de engenharia é aquele cara que já era bom na escola, já gostava de estudar, já gostava de matemática, já se destacava aí de alguma maneira. Só que aí ele chega na engenharia, ele descobre que ele era uma fraude. Que nada daquilo era verdade, que ele não sabe nada e assim, você se sente um peixe fora d'água. Aí você fala, não, cara, eu tenho que... Não, não é possível, eu tenho que conseguir. Aí você se dedica. Você é apresentado a uma nova matemática. É um passo matemática. Além do que aquilo que você foi dava até a escola, segundo grau. É um novo, um passo além na matemática e aí você aprende até que aquelas formulazinhas que você decorou de física, quando você vê, ela tem uma função a mais que é simplificada para apresentar você no segundo grau, né? Exato. E afinal, quando você começa a estudar matemática de engenharia, você está estudando uma matemática que vai ser aplicada no mundo real, né? É, não por todo mundo, o pessoal que reclama até que a fórmula de Bhaskara que não é usada, mas você, para quem vai projetar equipamentos, principalmente, calcular como a estrutura funciona, é preciso esse nível de matemática um pouquinho mais avançado. Dá pra passar a faculdade inteira só na regra de três? Não. Aí, Azaghal, tu não ia conseguir. Eu nem tentei. Eu fico puto quando eu vejo engenheiro falando de regra de três, cara. Pô, você não, o engenheiro não usa regra de três, o engenheiro calcula a proporção. É a mesma coisa no final das contas, mas não pode falar regra de três. Exatamente. Porra. Se essa coluna tem tanto ferro e ela aguenta tantos quilos, aquela coluna que tem... Exatamente. Eu usei a regra de três hoje, inclusive. Ah, é? Pra quê? Mas eu nem faço mais, eu uso um aplicativo. Ai, então. Meu Deus. É demais pra mim. A faculdade... coloca você em contato com obras, tem tipo aquelas excursões, vai todo mundo visitar alguma obra e tal, existe esse tipo de contato com o mundo real ou é tudo muito teórico? Ou depende muito da faculdade? Eu acho que depende muito da faculdade, da disposição dos alunos também, de tempo, enfim, de poder fazer as visitas. A gente chama de visitas técnicas. Uhum. Mas, assim, eu na minha faculdade eu tive algumas oportunidades de ver obras diferentes. Eu fiz visita em obra de CDHU, visita em obra do aeroporto, fui ver um prédio, um edifício comercial também, que estava com uma fundação específica sendo construída. É, enfim, a gente teve algumas oportunidades, mas assim, é muito pouco. Eu acho que o aluno ele tem que procurar as informações fora da faculdade também, porque se você só esperar o que a faculdade te oferece, é muito pouco para você depois se jogar no mercado de trabalho. Você tem que procurar informações por conta própria também. Ah, isso é verdade. Qualquer pessoa que faz isso. As visitas são muito poucas, né? A gente faz, mas o que a gente aprende mesmo é quando a gente é explorado como estagiário. Exato, exato. Aí que você é jogado na obra. Como estágio pra te fazer cair na engenharia. Ah, é verdade, é verdade. Aí você aprende não só a parte de conhecer obra, os termos de obra que a gente... O dicionário, né? Dicionário de obra, você vê a obra, você aprende o comportamento, a hierarquia do cara, do engenheiro, o supervisor, o encarregado, tipo um exército, sabe? Você tem aquela sequenciazinha ali. Uma hierarquia, né? Que você tem. É, tem dois supervisores, cada supervisor tem 10 encarregados, cada encarregado tem 20 e poucos peões, então você tá ali no meio, você tá flutuando naquela hierarquia ali ainda, aprendendo e vendo como é que funciona. É bacana você aprender isso aí. E aí é aí que você vai escolhendo o que é que você gosta mais, em que área, e vai se aprofundando. A senhora Tucano participou de uma obra aí como estagiária de torres residenciais, certo? Exato, 8 torres. Caramba! Totalizando 1.435 unidades. Nossa! Unidade cidade. Caraca, maluco, mas é um minhocão. É um condomínio gigantesco. Você, como estagiária, o que você tinha que fazer, exatamente? Quando eu cheguei para trabalhar nessa obra, a obra já estava iniciada, já as 8 torres já estavam praticamente concluídas, com exceção da torre que eu fui trabalhar. Excelente! A minha torre ainda faltavam 3 andares de alvenaria para concluir e aí começar a fazer toda a parte de acabamento. Essa minha torre era a mais atrasada da obra, ela ficava no canto mais escondido da obra, então quando eu cheguei assim, eu me assustei porque ela tava num estado deprimente, assim. Era assustador, assim, porque você comparava com as outras, né? Então você via que ela realmente tava muito atrasada. Você entrando no grupo dos lesadinhos, é isso? É, então. Todo mundo lá completando e você lá... Então, quando eu cheguei era assim, mas no final a gente já tava totalmente igual às outras torres, no mesmo nível de entrega, no mesmo nível de produção e... Olha aí! Deu tudo certo, mas a surpresa ali, os primeiros dias ali da obra realmente assustam. Eu fiquei curioso com uma coisa aqui. Você falou que eram torres. Isso, são torres. Faltavam os 3 últimos andares. Uhum. Que eram que andares? Eram os andares 23, 24 e 25. Elas tinham 25 andares, as torres, cada uma. Como elas não estavam prontas, esses 20 e poucos andares aí não tinham banheiro, certo? Exato. E a minha dúvida é a seguinte. O peão, aquele peão que no dia seguinte comeu uma buchada junto com o Belote. E aí ele subiu lá pra cima pra trabalhar. E ele tá lá fazendo um rejum, jogando porra nesse sentido. E bate aquela disposição. Como é que o peão faz? Essa é a primeira coisa que você descobre na obra. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Não importa onde, não importa como, não importa em qual situação. Ele faz, né? Você tenta distribuir banheiro químico a cada 3 andares. Como é que você tente fazer isso? Não, nem sempre funciona. É, até porque existem normas e você tem que cumprir as normas. Então você tem que ter banheiros disponíveis. Tem aí a limitação e tudo que a norma determina. Mas pra eles, realmente, não importa. Se o cara tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele, ele não vai parar o que ele tá fazendo pra descer 3 andares. Não importa, ele não vai parar o que ele tá fazendo pra ir em outro lugar usar o banheiro. Ele faz onde ele tiver e ponto. Mas tudo? Limpa com cimento e tá tudo certo. Limpa com saco de cimento, o que tiver ali. Então... Ah, não. E aí, quer dizer, você chegava na obra e aí... Tum. Tinha uma surpresa. Tinha uma surpresa. Sempre, sempre. Geralmente, você já percebe na porta do apartamento quando você vai ter uma surpresa, né? Nossa senhora. Seu olfato já te indica alguma coisa. Então já você indica já entra... que o peão tá na área. É, você já entra mais preparado. Assim, às vezes, realmente é uma surpresa. Mas... caraca, calma aí. E aí, o que é que cuida disso? Então, geralmente tem um peão que é o ajudante, né? O famoso faz tudo. E, cara, sobra pra ele realmente lá. Caraca. Eles, geralmente, entre eles, depois, eles resolvem a situação do tipo, quando o cara sabe quem foi, ele vai lá e manda o cara que fez limpar, enfim. Mas quando ele não sabe, realmente sobra pro ajudante, sobra pra ele limpar. Ok. É isso, Jovem Nerd. Engenharia é isso também. Ai, ai. É lidar com isso. Não tem aquelas histórias de que hoje em dia essa parte de segurança do trabalho na obra é muito mais complexa, né? Uhum. Mas antigamente, e não digo muito antigamente, era a moda caralha. Uhum. Eu já cansei de ouvir de história de peão que tava almoçando, sentado na varanda, sei lá, e o garfo caía e aí ele, naquele reflexo de tentar pegar, ia junto, ia atrás. Porque tava sem equipamento, tava... Pois é, isso é complicadíssimo. Quando a gente contrata um peão, a gente faz, né, uns treinamentos, ensina a utilização dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que todos eles são obrigados a utilizar. E uma das orientações que a gente dá é justamente pra eles também não comerem no lugar de trabalho. Já chega eles cagarem, né? Exatamente. Além de saberem as necessidades fisiológicas, eles também se alimentam nos lugares, nos locais de trabalho. Então, quer dizer, é um negócio totalmente insalubre, totalmente... Deus nojento. Do céu, cara. Oh, Deus. E a gente tem que orientar eles o tempo todo, porque eles realmente não têm esse tipo de educação. Enfim, você tem que ficar o tempo inteiro ensinando pra eles que aquilo ali não é legal. Ai, meu Deus. Agora, você me contou uma história uma vez que você trabalhava junto com outra menina que também era estagiária, certo? Isso. E aí, você tinha jogo de cintura com os peões e ela não tinha. Então, na verdade, é aquilo que eu falei já algumas vezes, assim, eu chego na obra pra mostrar que eu tô ali pra trabalhar junto com eles, que o que eles fazem eu também tô disposta a fazer. Uhum. Então eu cumprimento todos eles, eu sei o nome de todos eles, eu sei o que, que cada um faz, o que, que ele é melhor, a tarefa que ele desempenha com mais prazer, enfim. Porque uma das funções que você tinha lá era supervisionar o que eles estavam fazendo, se estava de acordo com a ordem que foi dada, é isso? Exato, a gente supervisionava tanto os peões da construtora pra qual eu trabalhava, quanto os peões das empreiteiras terceirizadas. Uhum. Então a gente tinha que ver se o cara fez, produziu aquilo que foi pedido no dia, se ele fez do jeito que a norma de qualidade pede da empresa, se estava dentro dos padrões, se o material estava com algum tipo de dano, enfim, a gente tinha que fiscalizar toda essa parte deles. E assim, então eu chegava no lugar, eu costumava já cumprimentar o cara, chamar o cara pelo nome dele, perguntar o que, que ele estava fazendo, até que horas ele ia ficar naquela função, para ter uma ideia do tempo que ele demora e coisa e tal. E essa menina, essa outra estagiária, ela não tinha essa simpatia. Ela só passava e, meu, ia anotando na prancheta dela qualquer coisa, dava uma bronca ou outra pro cara que tava conversando ou pro cara que tava no celular. Uhum. Enfim, porque você também tem que pensar que o cara que tá ali, ele também é um ser humano, ele também fala no celular, ele também tem problema pessoal. Sim. Ele, né? Mas, enfim, a menina tratava eles dessa maneira diferente, assim. Não era amigona da galera. Não era amigona da galera, não era simpática a eles. Uhum. Essa postura é bem bacana. Essa postura sua de se aproximar, eu conheço alguns engenheiros que eles têm aquele prazer de ser o capataz, de ser o mandão e... Exato. Faça isso porque eu tô mandando e tal. E depois o cara, o próprio peão, ele vai dar uma bola nas costas desse cara. Ele... Exato. Vai assim que puder, ele vai sacanear ele, vai fazer errado de sacanagem. Eu tenho uma postura mais parecida com essa da Bárbara também, de estar por perto, de ser o brother, de explicar às vezes alguma coisa que eu sei a mais, por que deve ser de uma forma ou de outra, ser gentil, conversar com o cara, conhecer pelo nome é importante, que os caras muitas vezes eles se sentem invisíveis, sabe? Ninguém conhece eles, está lá e outro cara, você poder conversar com cada um, é bacana você ter essa postura e você ter o cara pro seu lado. Sim. Eu já vi casos de peão em obra industrial, assim, que o cara sacaneia o outro engenheiro. Ele, porra, mas é você que tá aqui hoje? Pô, foi mal, eu fiz isso aqui porque eu pensei que era outro que vinha aqui. Ele, pô, mas aí não pode. Aí você chega na camaradagem do cara e dá uma dura no cara, porque ele já sabe que ele tá errado. Uhum. Mas você mostra como funciona a coisa, mas você tenta trazer ele pra jogar no seu time, que é uma empresa, na verdade, você quer isso, né? Mas aí a Bárbara tinha essa amiga, colega de trabalho, que não era tão simpática, e os peões... contou que, ela, que eles escreviam recadinhos nas paredes, é isso? Eles tinham uma maneira muito própria de demonstrar a indignação deles com o tratamento dela. Então eles deixavam recadinhos e desenhos pela obra inteira. Com as palavras mais esdrúxulas possíveis, os desenhos mais pornográficos que vocês possam imaginar. E quando a gente ia andando pela obra, era um festival, assim, de pornografia e falar palavrões direcionados pra menina. E, enfim, chegou um momento que ela não aguentou mais aquilo e pediu pra sair da obra, porque realmente ficou... Mas sair da engenharia, provavelmente, mais pra frente um pouco, né? Pra você, eles davam recados legais, né? É, pra mim, quando apareceu o primeiro recadinho, foi um coraçãozinho. Olha aí! Olha só! Era um coraçãozinho, e aí eu até tirei foto, mostrei depois pra todo mundo, falei, olha, tinha recadinho. Até porque o Tucano, ele se sentia muito desprestigiado, porque ele falava, poxa, a outra menina deve ser muito gostosa, porque você não tem um recadinho pra você. Caralho, que tipo de cobrança é essa? Exato, é, então, e aí depois, né, de muito tempo, os tapumes que faziam o banheiro da peãozada foram transferidos pra uma outra obra de um outro amigo meu, e quando os tapumes chegaram lá, ele foi fazer o banheiro da obra dele, e aí ele me ligou só pra me falar que no banheiro haviam recadinhos pra mim. Oh. Me homenageando. Banheiro de obra. Meu Deus do céu. E aí o Tucano pôde ficar tranquilo que... Porra, tinha que pegar e levar pra casa. Tá todo crivo. Mandar enquadrar, né, o da puta. Samba Blim. Velati, como começou a aplicação da sua expertise de engenharia com a sua paixão de skate? Como é que se faz uma pista de skate? Qual é a sua dificuldade? Começou com o skate, o mais próximo de engenharia era eu rabiscando uma rampa com aquela curvatura, e eu não sabia como calcular aquela curvatura, se com uma madeirite que eu tinha roubado de obra, se eu ia conseguir, eu peguei uma régua, tava curvando ela pra ver se dava. Depois eu aprendi que dá pra calcular aquilo, sabe? Como calcular. Usa um barbante e um lápis. Barbante e Tem formas matemáticas pra isso também. Aí eu comecei a me envolver com a engenharia, já na faculdade, continuar ainda no começo, andando de skate, fazendo rampa, e comecei a ver que tinha alguma ligação com aquilo, achei bacana. Meu primeiro contato com a engenharia foi quando eu andando de skate na minha cidade, em uma pracinha qualquer, e parou aquela comitiva de políticos e puxa-sacos e afins, e o prefeito junto, parou, não vamos poder mais andar de skate aqui. Aí o prefeito veio, chegou perto da gente, opa, tudo bom? Você está um skatista? Nós vamos fazer uma pista de skate na sua cidade, opa, que legal. Aí eu comecei, nesse início dessa obra, a visitar, acompanhar a obra da pista de skate, dando pitacos, né? O engenheiro ia fazer um projeto genérico qualquer, que não ia funcionar, eu falei, não, aqui não é, melhor se for assim, se for assado. Eu comecei a ir na obra todo dia, no caminho de casa pra escola, da escola pra casa. É, que legal. Eu passava ali e fiquei junto com esse engenheiro dando um pitaco. Entendi o processo, como é que ele fazia aquela curvatura pra ficar. Mas o engenheiro foi humilde, ele já sai daqui, moleque! Não, foi tranquilo, porque eu dei uma dica que funcionou, na verdade, porque o projeto que chegou na mão dele foi um desses projetos que quem projetou nunca tinha dado skate. É, isso é um problema. Eu dei sorte de que esse engenheiro que eu tive contato, ele tava disposto a fazer, que ele queria fazer uma coisa bem feita, que funcionasse. Era humildão, era humildão. Humildão, é. Você foi o consultor skatista. Exatamente. Isso eu tinha lá para uns 15 anos de idade, ainda nem sonhava com engenharia. Uhum. Já depois, já na faculdade, eu comecei a perceber toda essa informação nova chegando, de cálculo e tudo mais, eu comecei a ver que aquilo poderia me ajudar. Mas foi isso que despertou você o interesse da engenharia? Não exatamente. Eu passei, foi a segunda opção no vestibular. A segunda opção? Qual era a primeira opção? Super-herói. Era informática, processamento. Ah, tá. Aí eu comecei a cursar e depois percebi que não, no terceiro semestre já tinha, já estava começando a pegar a matéria, peguei gosto e já segui adiante com ela, gostei bastante. E a parte de pista de skate eu fui juntando aí aos pouquinhos, fazer um projetinho aqui e ali, e aí eu comecei, de vez em quando surgiu contato na minha cidade, surgiu fazer outras pistas, aí com internet, logo no comecinho assim de pistas de Geocities, eu fiz um site explicando, olha aí, Belote Projects, nem tinha nada a ver, não era empresa, não era nada, uhum. E começou a gente, chegava um contato ou outro, eram poucas pessoas que faziam pista, e aí tive a oportunidade de fazer algumas pistas que foram bem reconhecidas, né? Teve eventos com uma etapa do Brasileiro Profissional em pistas minhas. Olha aí, aonde? Em Salvador, Salvador de Freitas. Acho tudo, a maioria aqui na Bahia, mas já fiz pista no Brasil todo. Que legal, cara. É bacana. Você se especializou mesmo nisso? É, eu continuei por um bom tempo trabalhando com obras convencionais, viajando obra Petrobras, obra no Brasil todo, e sempre surgia uma ou outra, era uma, duas por ano nessa brincadeira, mas era o 14º salário, sabe? Era uma graninha que entrava, fazia o que eu gostava. E nesse último período que eu tava com obra industrial trabalhando no Rio de Janeiro, acho que tá agora em uma fase, em um boom muito grande de... com esse tipo de projeto, o skate tá bem na mídia e tal, começou a chegar muito contato. Pô, vamos fazer uma pista, eu não tava tendo tempo, eu tava envolvido completamente com essa obra. E eu falo assim, que essa obra grande, você não trabalha por um salário, você aluga sua vida por um tempo. Uhum. E eu tava completamente envolvido com essa obra e muito contato de skate chegando, eu tomei a decisão, pô, tô trabalhando longe de minha família, eu vou me direcionar pra isso, vou tornar esse projeto de pista de skate minha atividade principal. Eu acho que eu tenho já... know-how pra tornar isso a atividade principal e tem funcionado. Voltei pra Bahia, trabalhando aqui, muita coisa, atendendo prefeituras e condomínios, e tá funcionando, é bacana. Que legal, cara, olha aí, cara, um pensamento empreendedor, isso é bonito de ver, cara. E assim, e detalhe, voltei a andar, depois de mais de 10 anos parado, uhum. Mais de 40 quilos a mais do que o normal. Afinal, alguém tem que testar essas pistas, né, cara? tem sido bacana, pá. Voltou a ser minha diversão principal. Mas você faz tudo aquelas pistas que são de concreto, meio piscina, você faz half pipe de madeira ou de concreto, varia ou... Tem uma equipe, a gente faz pista de madeira, várias vezes a gente fez pra eventos de campeonato, pista de madeira, uhum. E também pistas públicas a gente já fez pra várias cidades. Ali no Paraná, eu tive, em 2007 eu fiz aí no Clube Santa Mônica, aí perto de Curitiba. Ah, a gente tem sabe pista, onde é. Tem uma pista, um projeto meu ali. Olha aí, que maneiro. Vou lá escrever na parede. Curva uma madeira. A madeira é fácil, você pega de um lado do outro, eu quero saber como ela faz o concreto curvo. É peso, tem uma foto minha na internet, eu quando montando rampa de madeira, eu tô lá com minha equipe parafusando e pregando a estrutura, e na hora de fazer peso, porque é melhor do que eu, às vezes eu mesmo subo lá, apoiado na corda, apoio lá e curvo. A gente faz com madeira em camadas mais adequadas, mais finas, que possa botar duas camadas mais finas, é mais fácil do que curvar um condensado mais grosso um pouco. Mas aí como é que ela fica curvada? Parafusado, pregado. Ah, tá. Se você soltar, ela boing, ela volta. Com o tempo ela acaba fixando, ela já não força mais. Se você desparafusar depois, ela tá curvada, ela acostumou naquela posição ali. Mas como é que faz o concreto ficar nessa forma? Você faz um molde gigante? Não funciona bem com forma. Você fazer uma forma, um molde gigante, o molde dificilmente ele vai ficar perfeitinho, né? A gente vai fazendo com o slump, né? Que é você projeta o concreto, que ele não tá tão fluido. Você deixa ele um pouquinho mais firme, você vai lançando e dando acabamento já no local. Caraca. Na mão, assim? É, tem projeto, o concreto lançado, né? Que é uma bomba de ar comprimido que vai lançando uma mangueirona de concreto. Ah, sei, aquela mangueirona, já vi. Ele vai lançando também concreto projetado. Caraca, impressionante. É bacana, sabe? O lance de pista de skate, que eu me empolgo assim pra lá, porque geralmente são dois tipos de projetos que acontecem. Ou uma prefeitura, alguém quer fazer um projeto de skate, contrata um arquiteto que nunca andou de skate na vida, faz lá o que ele viu em algum lugar na revista e não funciona bem pro skate. Sim. Ou chama a galera do skate pra dar o cara. A galera do skate acha que tá botando ali a pista dos sonhos dele. Bota degrau, bota corrimão. Esse cara acha que tá botando a pista dos sonhos, só que do jeito que ele colocou no papel, não tem informações pra quem vai conseguir construir correto. Uhum. Então eu consegui fazer algumas pistas bem elogiadas, assim, de juntar esses dois lados é bem bacana. É, muito bom. Você uniu duas coisas, você a sua expertise de engenharia e é só. Né? E ele anda de skate, que é impressionante. É um cara pequeno, não é? Que anda de skate. 30 quilos andando de skate. É o teste definitivo pra qualquer pista. É bacana. Mas a pista de madeira, ela é menos durável que uma pista de concreto? Ela é menos durável, mas é melhor pro skate. Ah, é? Pra andar de skate nela, você cai, quando você cai, você machuca menos. Porque ela absorve parte do impacto? Ela é um pouco mais flexível, você tá ali, você absorve um pouco do impacto, é bacana por isso. Pra quem tá andando, é legal. Mas pra quem vai fazer a pista, uma pista particular, de madeira só é recomendado quando é local coberto, que não chove, claro. Não mole e tal, pra poder aguentar as intempéries. Aliás, a natureza é uma grande inimiga da engenharia? Ela tá lá tentando sempre fazer a parte dela, destruir, né? cara, esse é o pensamento do engenheiro. Excelente. A gravidade tá lá puxando pra derrubar. É mais ou menos. A natureza tá aí pra destruir, é isso aí. Além da entropia, né, que você aprende que ela tem... O quanto uma chuva atrapalha uma obra, você tá levantando um prédio, uma casa e tal, aí chove, molha tudo, molha, o cara tá batendo concreto ali, de repente... Porra, Jovem Nerd. O quê? Cuidado aí. Batendo concreto. A gente já falou. Mas esse não é o termo técnico? Não, eu não sei. Com certeza esse não é o termo técnico. Quando o cara pega aquela enxada e fica no concreto assim, tchac, tchac, ele tá fazendo o quê? Cara, eu não sei do que você tá falando. O que, que ele tá fazendo, Bárbara? Eu não sei o que você anda escrevendo na parede das obras. Ele bate o concreto, sim. Olha aí, eu falei. Então, e a chuva atrapalha muito, mas é parte do trabalho do engenheiro também lidar com isso. Ele tem que pegar ali a previsão do tempo mesmo, o calendário de chuvas, ele tem que preparar, ver quais são os serviços que ele pode liberar nos dias que não vai chover, deixar os serviços que a chuva não interfere para os dias que vai chover, ele já tem que planejar tudo isso, faz parte do serviço dele. Olha aí. Em obras de barragem, obra de construção de refinarias, se tem anexos no contrato que prevêem os dias de chuva, da contratante está pagando, se esse dia eu tô com a equipe de 300 peões que não podem trabalhar por causa da chuva, eu vou medir lá, anotar, ó, dona Petrobras, isso aqui, esse dia, essa galera aqui tá parada por causa disso, disso. O contrato, em alguns contratos, obviamente, prevê que ela deve pagar pela sua equipe parada. E aí, cabe a gente de minimizar quanto eu consegui botar pra trabalhar naquele período e quanto eu não consegui de jeito nenhum. Eu tenho que provar pra ela que de jeito nenhum esse pessoal dá pra trabalhar com esse volume de chuva. Exato. E aí, sim, esse pessoal, ela vai me pagar. Ah, mas peraí, a chuva não para totalmente uma obra? Não, totalmente não. Depende muito do tipo de obra, né? Um serviço inicial de uma obra. Você tá terraplenagem de um terreno. Uma estrada, por exemplo. Você tá fazendo, preparando a fundação de uma estrada. Base, subbase. Choveu, o barro tá ali molhado. Vai ter previsão de chover por um bom tempo. Você, às vezes, para a obra. Você suspende o contrato. Volta no outro verão, sabe? Mas aí não paga. Suspende. Daí tudo tá no contrato, né? Tá no contrato, vai de contrato pra previsto. Contrato. Tudo tá previsto. Como foi previsto isso? Ainda existe batistaca na obra? Sim. O batistaca, ele só é pra enterrar uma... Estaca. Uma estaca. Mas tipo assim, é assim, porque já tem o buraco da fundação. E aí o batistaca serve pra ir mais fundo do que a fundação, é isso? Não, o batistaca é pra um tipo de fundação específico em que você vai cravando a estaca na pancada, né? Até chegar a um ponto em que dá a nega, que é o termo que te usa pra... Quando você bate, ela já não desce mais. Uhum. Atingir um tipo de camada de solo, ou às vezes não é a camada final lá da ponta que tá prendendo, mas ele já tem tanta resistência na superfície lateral da estaca, sim, que ela sozinha já é suficiente pra aguentar a carga. Tudo isso é dimensionado em projeto. E essa estaca, ela vai... Ela serve pra quê? Essa estaca, antes dela saber o que ela serve, do que ela é feita? É um troncão de madeira absurdo? Tem de concreto e tem de aço também. É, porque eu fazia natação no Clube do Flamengo, nos idos tempos de juventude, e aí tinha a obra do clube ali, da sede. Uhum. Então, durante meses, toda vez que eu ia pra natação, tava lá aquela porra, aquele batistaca. Tum! É. Tum, já morei do lado de obra com o batistaca também. E fica um tempão aquela parada, porque não é uma parada inferno. Rápida. Não. Né? É o dia inteiro essa merda. Às vezes, pra um pilar de um prédio, você tem ali no canto do prédio, você tem um pilar. Externamente, você tem um pilar ali aguentando de concreto. Às vezes, tem embaixo desse pilar, tem um bloco, tem 5, 6 estacas pra cada pilar. Talvez se a gente tivesse troll gigante. Seria mais divertido. Seria mais rápido. Ultimamente, o método de batistaca eu não tenho visto muito em uso, não sei como é que tá isso. A gente tem uma máquina específica que ela vai perfurando, tirando o solo, e aí você coloca a estrutura, a parte metálica, né, a armação, e derrama o concreto ali dentro. E enche, você cavou, botou o aço e encheu, porque é uma estaca raiz, estaca lançada. Entendi. Agora você imagina que um troll gigante também não vai no banheirinho químico, não. Porra! Porra, a gente tá falando de pião, maluco! E talvez bate estaca pro troll gigante seja outra coisa, né? qual é a maior merda que pode acontecer? Não, a maior merda que pode acontecer na obra é cair tudo, mas fora isso, numa realidade de dia a dia, o que que é uma merda inacreditável numa obra que você fala assim, não, puta que pariu, não acredito que isso aconteceu. Cara, você pensa muito, você tá sempre em obra pensando no prejuízo financeiro daquilo, cara. Qualquer coisa que você faz, você deixou o peão parado, você por um vacilo seu, você não programou uma parte do serviço, aquele concreto daquele dia, você não programou, você esqueceu de programar, ou pediu pro estagiário que não pediu, não programou algum serviço, algum equipamento que você previu para um serviço e chegou o dia, por alguma falha sua, aquilo não aconteceu, vai ter uma galera parada e você pensa logo na grana que tá envolvida com isso aí. Tá indo embora, né? É. Eu costumo falar que eu tô já na minha obra na fase de acabamento, então os apartamentos já estão prontos, assim, já praticamente prontos pra morar mesmo. Então, todos os serviços já estão concluídos, já todo mundo já fez a sua parte. E eu costumo falar que existe o terrorista da obra, que é aquele cara que por qualquer motivo, que ele tá insatisfeito, sei lá, ele não ganhou quantas horas extras ele queria, ele, sei lá, brigou com a mulher dele, aquele dia ele não acordou legal, ele vai lá e quer causar algum transtorno na obra. E o que que ele faz? Ele abre todas as torneiras do apartamento. Ah, o quê? Tranca o apartamento e vai embora. E aí, quando você chega, o apartamento está inteirinho alagado. E todo o serviço ali do pintor perdido, das portas, as portas estufadas. E, caraca, cara, é um prejuízo gigante. Filha da puta, é uma parada que tem em todo lugar, cara. É o terrorista da obra. Toda obra tem o terrorista da Meu obra. Meu Deus, cara, nunca tinha parado pra pensar nisso. Isso me deixa bem chateada, porque, assim, eu acho que se o cara não tá feliz por qualquer motivo e tal, ele tem o direito de reclamar. Mas ele não tem o direito de estragar o trabalho dos outros, né? É, problema, né? Cada um foi lá e fez a sua parte bonitinho, e aí o cara vai lá e estraga o de todo mundo. Puta, cara. Eu já tava com dificuldade de imaginar aquele apartamento pronto, todo novinho, se ali foi o lugar do banheiro do... Pois do é. Cara. Agora ainda tem que imaginar o que o terrorista da obra fez ali. Cara, banheiro, todos, eu imagino, são utilizados antes dos proprietários. Torce pro cara fazer no chão. É. Porque o chão normalmente leva revestimento. A parede é só tinta. E antes da gente entregar pro cliente, né, enfim, antes de realmente deixar de ser obra, ele passa por diversas limpezas no apartamento, então, cara, quando chegar no cliente, não é pra ter nenhum vestígio da utilização daquele banheiro, né? Sim. É mesmo, porque até a própria poeira da obra, ela demora um pouco a sair, né, aquela poeira demora. Obra mesmo. Sujeira, né, de obra, não é só a poeira, é resto de massa, Isso. Rejunte, enfim, tudo. Caraca. Esse lance de pensar no custo, um erro seu bobo pode ter gerar um custo gigante. Eu vi nesses programas do Discovery sobre a etapa da construção daquelas ilhas, daqueles condomínios ilhas em Dubai, que ficam Rodando pra dentro do mar. Sim, imagina essa. Um daqueles, naquele processo de construção e tal, dragando o fundo do mar, lançando areia pra cima, formando aquelas ilhas todas e tal, chegou numa fase já final, terminando de montar, já tinha feito aquela palmeira gigante, todo o contorno. Aí começaram a sentir um mau cheiro. Começaram a perceber que o negócio tava fedendo. E não era peão cagando, porque era pelas dimensões. Começaram a perceber o mau cheiro. Alguém tinha mal calculado a circulação da água com as aberturas, não estavam suficientes. A água estava apodrecendo, as algas não estavam se revitalizando. Tava água fedida não tava tendo a circulação adequada. Eu falei, puta que pariu, o cara desse projeto deve estar morrendo agora, né? Não, que ligaram pra esse cara. Mais uma vez a natureza atrapalhando o progresso. Sabe? Aí eles conseguiram recalcular aquilo, ver como é que era a circulação e abriram, fizeram as aberturas adequadas pra água poder circular corretamente. Uhum. Não, mas eu fiquei imaginando o gerentão da obra lá. Puta que pariu, fudeu. E agora? Toda obra estoura o orçamento? Tipo, toda obra? Eu acho que eu não tenho exemplos pra dizer o contrário. Dizer que não. Será que existe alguma obra no mundo que... ficamos dentro do orçamento previsto? Tem. Ou assim, quando isso acontecer, o universo vai explodir? Não, a gente tem, por exemplo, em obras assim, a gente planeja o custo da obra e o engenheiro tem um bônus, sabe? Se você atingir aquela meta, quanto do lucro, uma parte é sua, sabe? Mas isso porque já tem previsto um orçamento com a folga pra atender isso. E aí o cara tá lá, a vantagem do engenheiro, do gerentão lá do contrato, não gera de campo nem tanto nisso, mas tem uma participação no lucro, mas você tem no contrato lá uma parte do que você lucrar, tem um lucro previsto, e se você conseguir lucrar mais do que isso, a parte é sua. Então é um bom incentivo, né, digamos. Uhum. E outra coisa também que faz alterar o custo da obra são as adaptações que você tem que fazer na hora de executar. Porque, como eu falei anteriormente, você recebe os projetos, quem fez os projetos fez ele ali no papel, na vida real não é daquele jeito. Uhum. Na vida real, as barras de aço, elas têm distorções, elas não são totalmente retas. E então, quando você vai fazer uma viga, ela não sai totalmente quadradinha, que nem você projetou, totalmente retangular, ela abre de um lado, ela dá um probleminha do outro. Então, tem as adaptações, tem as falhas de execução e tem as adaptações de projeto. Então, por exemplo, você tinha alguma coisa prevista pra passar ali, e aí, na hora que você foi executar, você viu que naquele espaço que deu ali, não vai dar pra você passar aquela tubulação. Você vai ter que desviar ela pra outro caminho. Então, você vai ter que reprojetar isso, você vai ter que executar, você vai gastar um pouco mais de material, enfim. Essas coisas também aumentam o custo da obra. Mas essa galera que faz o projeto inicial no papel, eles saem fora? É isso? Eles fazem, entregam e... Então, depende do porte da obra. Nas obras que eu trabalhei, que são obras relativamente grandes, cada empresa era responsável por um projeto. Então, tinha uma empresa de engenharia elétrica que fazia o projeto de engenharia elétrica, tinha uma empresa de engenharia hidráulica responsável pelo projeto de hidráulica, e aí depois ficava a cargo da construtora fazer a compatibilização desses projetos, que é tornar tudo isso possível, né? Funcionar no mesmo lugar. E aí, eventualmente, ir informando essas empresas quando o projeto tinha algum problema de execução para que eles corrigissem no projeto e explicar tudo isso para eles. Então, todo esse intermédio também é feito pelo engenheiro que está lá na obra. Caraca, é impressionante. Diferenciar essas disciplinas diferenciadas é bem importante, sim. E tem um setor específico para isso. Em obra de um porte maior, tem a gerência de interfaces, né? Que cuida do que eu mudei aqui, o que é que essa mudançazinha aqui vai causar lá na frente. Tá ali brigando pra ter a vantagem mais rápida, cobrar o ajuste no projeto. E os caras já estão envolvidos em outro projeto. Pra fazer aquele ajuste, eles não estão muito dispostos. É complicado, realmente. A gente também sofre com isso, assim. Você vai pedir uma alteração e o cara, tipo assim, ele já te mandou o projeto dele, ele não quer saber do teu problema de execução, entendeu? Uhum. Ele quer se livrar de você. Fui pra entrevista, né? Era o gerentão de uma obra que ia me entrevistar. Aí eu fui conversando com ele, falando do lado técnico, toda aquela coisa. Aí eu percebi que no fundo da mesa dele tinha uma coleção de carrinhos, tipo Hot Wheels, mas mais ligado a tratores, coisas de obra, guindastes, mini guindastes e tal. Uhum. Tem um lado nerd desse cara. Aí eu olhei mais com mais detalhe, o anel dele, a aliança do cara, era o The One Ring, sabe? Com escrituras em élfico. Uhum. Aí eu falei, pô, não posso deixar passar isso. Aí eu falei, caramba, eu gostei do seu anel. Cuidado! Ai, não, mas tipo assim, não, cuidado! Não, gostei das escrituras em élfico e tal. Ele percebeu que aí você sente a sintonia nerd rolando. Aí o cara fala, aí fui contratado nessa obra, seguiu, a gente trabalhou junto várias vezes. Olha aí. Pois é. Maçonaria nerd. O mundo nerd não tem muita interface com esse mundo de obra, sabe? A gente vive lá, eu gosto muito de falar sobre filmes, de coisas nerds e tal. Aí tava nessa cidade última que eu tava, interior do Rio. Aí chegou um engenheiro novato. Na cidade, ele chegou, foi apresentar ele e tal, a cidade e tal, mostrando, a gente saiu pra jantar. Aí ele reconheceu, tava com a camisa de botão por cima e por dentro tava uma camisa do Nerdcast, do Jovem Nerd. Era uma dessas de... do brucutu, sabe? Logo em cima tinha a cara de um dos dois, assim. O cara olhou assim, ele percebeu ele olhando pela abertura do botão. Cara, você é fã do Jovem Nerd? Eu falei, pô, cara, olha a cara. Abri a camisa, mostrei. Aí rodou o assunto e tal. Aí, trocando ideia, aí ficou meio que assim, aquele clima meio... Ele sempre não podia... Não era muito aberto pra ocupar peãozado. Até mesmo pra dinheiro conhecer esse lado da gente. Mas aí com ele a gente podia conversar, a gente tinha mais alguns assuntos, começava a surgir outros assuntos, e ele era bem novato de obra, e tava colando em mim, aprendendo muita coisa, ele mostrava a obra a ele, e mais tinha outros assuntos, aí passava meio de longe, tinha aquele cumprimento mais, aquela olhada assim, meio tipo em segredo, tipo uma confraria que você sabe que é seu é brother ali, sabe? Uh-huh. Você leu algum recadinho na parede depois dessa obra? Não. Não. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.